come on, come on. Is the mic on or not? I want the mic. We bringing up nobody, nobody, nobody but the number one rapper in the world. He done traveled all over the world. He came back just to give you some games. I done been through a whole lot. Tried tribulation, but I know God. The devil wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But enemy can never drown me. In front of a dirty devil, maybe they found me. And I love my home. I'm when you're looking at me. Tell me what you see. É isso aí, não se engane, você não está em mais um podcast qualquer, você está em mais um guest show! Eu sou de Kendrick Lamar, o melhor álbum do ano! Até o momento. Essa música eu reconheci, muito boa. Mas eu prefiro é T-Dix Ain't Free, seria a melhor do álbum. T-Dix Ain't Free! Ela fala que ela conhece um brasileiro com uma piroca de 20 hits, né? É muito louco. Cara, o quão incrível... é esse álbum do Kendrick Lamar, cara, eu não consigo escrever. Eu escuto ele várias vezes e ele só fica melhor. Sensacional, sério. Muito bom. E estamos aqui para mais um guest show. O Trio Maravilha está reunido novamente. Olha só, estamos só nós aqui. Eu, Carlos e Arthur, juntinhos, de mãos dadas, acariciando um ao outro. Dançando carrossel. Nesse carrossel. Borboletas e carrossel. Nossa, tá romântico. Nossa, não dificulta a imagem inicial, por favor. Nossa, tá romântico esse guest, cara. Nossa. Ah, só se ficaria mais romântico se você só tocasse Bruno Marrone, né? Porra. Né? Igual eu fiz lá no Prorrogação. Coisa linda de Deus, né? Mas aqui no Gasp a gente ainda vai ter muita coisa pra falar hoje. Falaremos de lançamentos de mangás indicados ao Emmy, crossovers entre Quarteto Fantástico e X-Men, vendas de games na maior população mundial, além do vazamento dos corneadores. Tudo isso, mais um Gasp Show. Mas antes, queria fazer uma pergunta. Quem nunca teve uma tia burra? Né? Esse é o meu primeiro quem nunca. Eu queria estrear com uma coisa que eu odeio, que é minha tia. Né? Você vê que é amor no ar, família, coisa maravilhosa, né? Eu tenho um grande problema que a minha tia é burra. E eu não falo isso por falar, ah, não, minha tia é porque é ignorante. Não, não, é burra mesmo. Quando eu falo burra, é uma porta e ela, a porta ganha. Porque a porta pelo menos consegue abrir e fechar no mesmo sentido várias vezes, né? Minha tia não. Ela consegue fazer movimentos repetidos, sua tia deve conseguir se trabalhar fazer isso. Não, não, é porque a minha tia ela muda de opinião muito fácil, porque óbvio. Qualquer coisa muda de opinião. Tipo, Neymar erra um gol. Uma bosta. Neymar faz um gol de bicicleta. O melhor jogador da história. Essa... Ah, e tem uma porta que tem a opinião que abri-la é importante e ser como fechá-la. Então, só tia, na hora que abre a porta, ela acha que devia ter sido fechada. Cara, a minha tia, ela tem um grande problema. Tem uma história muito boa. Porque eu falo que a minha tia é burra. Tem histórias pra elucidar. Eu contei essa história já aqui pra galera. E eles não se cansam de escutar que é a história da telha. Aqui de casa, né? Que aconteceu que teve uma chuva de granizo aqui em São Paulo, cidade onde moro, e uma pedra de granizo furou uma das telhas, né? Que é uma daquelas telhas transparentes que ficam no meio da área pra iluminar, né? E aconteceu que a minha tia resolveu comprar uma telha nova. E o que você, ser humano sensato, faz? Remove a telha e fixa a nova, certo? É o que um ser humano sensato faz. Minha tia pensou, pra quê? Não há necessidade. Joga a telha em cima e coloca umas pedras. Vai segurar. Com certeza. Não demorou meia hora. Ventou e a telha foi parar na casa do vizinho. Vale dizer que a pedra... Parte da telha foi parar na casa do vizinho. Não, a telha foi inteira. Na casa do vizinho, ela caiu inteira na casa do vizinho e a pedra quase acertou ele. Entrou dentro da cozinha. Cara, sabe o que me incomoda, velho? É nessas horas que o Darwin se remoe do túmulo, que fala, ciência tá acabando com a seleção natural. Se fosse um mundo justo, ela não sobreviveria até os 20 anos. Cara, com certeza não. Eu já falei, pra mim sua avó tá naquele grupo de pessoas que é a reencarnação de Dodô. Não, a minha tia. Ela tem um sério problema, assim. Que é ignorância, é uma coisa comum. Mas ela exemplifica o brasileiro ignorante geral, né? Porque, primeiro que ela não pensa antes de fazer algo, ela só faz. Ela não sabe julgar como fazer ou não. Por exemplo, a gente tinha aqui em casa a assinatura da Sky, ainda temos. Né? Porque aqui a net não tava pegando bem e tal. Tinha a Sky. Eu não vejo TV, nunca me importei com essa porra. Elas precisavam de TV, porque sabe como é? Precisa ver a porra da novela e canal cabo, seja lá o que for. Foi assinar a Sky, sei lá o que assinou, a gente tinha um tempo. E aí a Sky tinha subido o valor um pouquinho ali. E aí a Vivo tava com uma oferta melhor. A TV da Vivo. Aí o que, que minha tia fez? Cancelou a Sky e pediu a Vivo? Claro que não. Né? Ela fez teve a brilhante ideia de contratar a Vivo e não cancelar a Sky. Um gênio. Mas veja bem, ela não fez só isso. Ela reclamou com a Vivo, que cobrou a multa dela, porque ela quis cancelar a Vivo. Depois, em seguida, ela não tentou cancelar a Sky. Depois ela tentou cancelar a Vivo. Veja. Cara, desculpa, velho. Mostra pra ela o caminho de um vulcão, chama ela de Dodô e fala, pera a bola. Cara, a minha tia realmente é uma pessoa muito boa. O grande problema disso é que eu tenho que me envolver em várias discussões com ela. Né? Porque as pessoas sabem aqui que eu sou uma pessoa muito calma. Só que não. Né? E aí quando... Só que nunca. só que nunca. E aí quando eu escuto alguém virar pra mim e dizer assim, o Brasil é muito diferente desses países. Gente que mora nos Estados Unidos, Canadá não tem dinheiro, brasileiro tem dinheiro. Brasileiro tem grana, o Brasil é muito melhor que esses países, país não tem nada. Lá você não pode comprar um carro. Qual a população do Canadá, segundo ela? A minha tia, Canadá não vive ninguém, população pequena, tem nem 1 milhão de habitantes. Gente. Quando você... De boa, se eu tô com uma pessoa dessa, eu atropelo, cara. Eu resolvo o problema. Quando você pensa... Ah, nossa, conheci uma pessoa burra. Aí você lembra da tia do Lucas. Você fala, não, essa pessoa tem ainda um certo raciocínio. Eu, todo dia, cada vez mais eu me questiono. Eu devo ser um gênio. E eu, não, de alguma forma eu devo ser um gênio. Não é possível. Não é possível, gente. Meu Deus do céu, alguém me dá um Nobel. Porque tá foda. Tá foda. Nobel, primeiro Nobel é sobre paciência, velho. Na moral, você vai pra tudo. Cara, é sério, se eu não matei ela até hoje. Não, é sério. Tu vai ser santificado, né? Parabéns. Não, eu já sou a corda da igreja. Eu quero o nome de santo já também. Porra, não. Tá foda, ó. Mano. Meus únicos tios já estão mortos, então eu vou seguir tios da minha namorada, pro quem nunca. Minha namorada é de uma família muito grande, tipo assim, ela tem uns 20 tios. 15 tios, sabe? É uma família bem grande. Eu vou dar dois de exemplo. Dois. Um tio, uma tia, é tão esperto. Nas eleições eu fui perguntar pra ela em quem ela vai votar. Falou, eu vou votar em quem vai ganhar. O que adianta eu votar em quem vai perder? Sabe, essa é a base de argumento básico delas. E essa mesma tia acusou o pai da minha namorada, que é contador, de estar roubando dinheiro porque faltou coisa no caixa. Só que ela tirava dinheiro vivo do caixa, coisas de 3, 4 mil reais, pagar a mexer, e não colocava o número de contabilidade. Eu não entendia porque o número não batia. Que genial, hein? É que, mas você pensa que isso é algo complicado, né, Arthur? Porque, bem, quem não sabe aqui, eu sou formado em mecatrônica, eu já até contei no penúltimo guest, porque eu consertei o som de casa, eu sou bom com eletrônicos, né? Então, geralmente, quando dá problema em televisão, rádio, qualquer coisa, geralmente eu sou a primeira pessoa a ir atrás pra consertar, né, pra arrumar o problema, né? Porque eu sou som óbvio, é claro. Só que, muitas vezes, eu sou chamado, a TV não funciona mais, vou cancelar a Sky de novo. Por quê? Não, ela já tem. É sério, essa briga com cancela, não cancela Sky já aconteceu tantas vezes, vocês não têm ideia. Tá? Aí, não, vou cancelar. Cara, não, por sério, cara, tua tia, você tinha que colocar ela todo dia pra falar com o pessoal do telemarketing da net, cara. Porque seria não, o melhor duelo impossível, cara. Não, eu ia falar agora, rapidão, Lucas. Eu, por causa de pessoas como a sua tia, que existe aquelas perguntas de telemarketing, está ligado na tomada? Não, não. A luz tá piscando. Cara, é sério. Essas perguntas fazem total sentido pra mim. Quando alguém faz esse tipo de pergunta, eu lembro da minha tia, eu falo, não faz sentido. Pode continuar perguntando. Continua, porque vai que acontece mesmo. Porque eu desço e falo, não tá funcionando, tá quebrada. Aí quando eu vejo, a minha tia pegou, sabe o cabo, o verde, vermelho e branco? Né? De conectar de vídeo, normal, analógico. Ela vai e coloca ele aonde? Chuta a entrada que ela tentou colocar. De áudio. Não. Não, errou. Não, de microfone. Errou. Daqui a pouco ela tenta colocar na HDMI. Foi nessa mesmo. Não. Não, cara, e como? Ela quebrou ali, enfiou. Ela quebrou. Ela quebrou então a HDMI. Ela enfiou lá, ela pegou o fio. Sabe o fio, o cabo? Ela tirou os fios e ela tentou prender os fios. Só os fios. Não, cara. Não, velho, não pode ser, velho. Não pode ser. Eu tô falando, ela é o pai de todos os dodôs. Eu vou tentar ver se eu consigo tirar foto da TV pra vocês verem o estado dos cabos lá, pra vocês entenderem. Não há noção, cara. E eu tive que consertar. A capa de hoje tem um dodô, velho. Cara, é sério. Gente. Minha tia realmente é muito burra. E não é por maldade. Na verdade, também é por maldade que eu dei. Mas, tirando esse fato, ela ainda tá viva hoje, é um milagre. É um milagre não ter cometido homicídio até hoje. Não, é seu natural falhando. Tá falhando muito. Cara, uma corda do bom. Pelo menos eu, que aposto que muitos dos nossos espectadores devem estar pensando agora. Eu sou uma pessoa esperta, eu me sinto melhor. Não, todo mundo se sente mais inteligente. Eu todo dia tenho uma prova da minha inteligência. Por que vocês acham que eu sou arrogante pra caralho? Não tem como. Vive nessa situação, vê se você não fica. É difícil. O que eu tô pensando agora é na sua tia dirigindo, que deve ser, velho. Nossa, isso aí é pra outro cast. Isso é pra outro cast. Histórias de direção vão pra outro podcast. Você não ouviu as crônicas do Gol. Ah, as crônicas do Gol. E tem que fazer um cast só sobre a voz, só sobre o tio do Lucas. Cara, o pior é que tem história pra isso, meu amigo. Tem história. É só você ter uma noção. Vou começar assim, pro pessoal ficar com água na boca pro futuro cast da tia do Lucas. Ela prefere um Gol hiper mega ferrado a um New Fiesta zerinho, ponto, cara. Não, vale lembrar também que quando a telha voou, a culpa não foi do vento, foi de Deus. Porque ela teve mau agouro. Não foi o vento. Só pra constar. E é com essa informação que a gente vai seguir pros comentários. O Arthur que gosta desse cara, né? Você não gosta dele? Você nem deve lembrar quem é, né? Quem, o Demis? Não, esse cara é o Mark Ronson. Que... Ah, tá dizendo a música. É, que é o cara que... Sim, o do Uptown Funk. É, só que esse é o CD de 2007 dele. Se eu não me engano. Eu baixei, gostei da música. É o CD Version, se eu não me engano. Eu baixei, eu tenho todos os CDs dele. Apesar de que eu ainda acho que o Uptown Special é o melhor. De qualquer forma, comentários, comentários da galera, né? Você pode comentar no site, mas agora a gente tem e-mail, né? O Arthur fez o favor de criar um e-mail. Só um e-mail antes de algum filho da puta registrasse antes, que fizeram isso. Olha, Gasp tava utilizado, MyGasp tava utilizado, Gasp Show tava utilizado, Gasp Show BR tava utilizado, MyGasp BR tava utilizado. Eu quero que o filho da puta que fez isso morra. Mas pegaram todos os e-mails e não pegaram o domínio do site? Não, o domínio eu peguei semanas, eu fui esperto. Então, não, mas tipo, porra, o e-mail pegaram, mas não pegaram o domínio, mano? Mano, cara, porque nego inventa de tudo pra e-mail, tá ligado? Até é um ROI da 24, tá ligado? É verdade. Lembrando que Crave já usa Ratazana Popozuda, né? Peidei Caldinho. Que é o nosso e-mail de contato agora é contato Gasp. Isso. Simples e eficiente. contatogasp@gmail.com. Podia ser Telegram ou Godzilla, né, também. Não, o Carlos queria colocar lá sem a Godzilla vermelha. Eu falei, não dá pra colocar. O Tomás e o Piana não vão saber escrever Godzilla. Exato, exato. O Piana com certeza não vai. Bem, então é isso. Antes a gente tem que eu vou fazer um aviso aqui. Pra quem viu na última semana, lançou um post especial do Pokémon Fusion, né? Que eu, seu host e o desenhista do grupo, da trupe, né? Estou participando dessa tag muito popular, famosa, muito conhecida, que é o Pokémon Fusion, onde basicamente você funde pokémons e os ilustradores vão lá e fazem vários desenhos, né? É, eu fui convidado no fórum para fazer essa tag e eu achei uma ideia interessante a gente misturar um pouco a interatividade, para quem conhece Prorrogação, que tem a arte do rolinho, a gente misturar um pouco disso com o podcast também. Então toda semana vai ter um novo Pokémon Fusion, que geralmente é escolhido pela galera que tá comigo, geralmente na gravação do Prorrogação isso acontece, mas você também pode escolher. Então mande dicas, tipo, ah, gostaria de ver esse e tal, eu posso seguir seu pedido se ele for melhor que um Pikachamp. Ei, falei isso, né? Péssimo de cantinho. Pikachamps. Não, Pikachamp, tudo mais Pikachamp. Já saiu o primeiro Pokémon Fusion, que foi o Vileplume, a mistura de Vileplume com Sandslash, que foi pedido do Eero Marques e do Carlos, porque eles queriam um Demonhão. Né, senhor Carlos? Eu quero Electabuzz e Goldie. Não, ó, vamos com calma, tá? Eu coloquei lá quem é esse Pokémon do último e o Arthur acertou, assim como o nosso outro leitor, né? Também acertaram, que era o Cyril, a mistura de Sidra com Furul. Mas eu não botei Cyril, eu só falei os dois Pokémons. Como vai dar o nome é muito previamente. Duas pessoas já conseguiram acertar, então sempre coloquem aí. Se bem que essa era bem fácil, né? Porque tinha boca de... Ah, era óbvio, aquela boca de boqueteiro não tem mistério, né, velho? Era bem, bem fácil de acertar. O concept e o post do Pokémon Fusion sai logo em seguida desse podcast, na segunda noite ou terça-feira à tarde, que é provavelmente quando vai sair. Que vai sair, e nesse do Cyril eu já vou fazer... Vai ter um post mais bonito, vou fazer uma explicação, como surgiu o conceito. Eu fiz arte em giz de cera, coisa de criança da quinta série, bonita, tá? Então, a gente tá quase criando qual é a boa aqui, mas vambora. Então, tô quase criando isso, é só pra introduzir o Pokémon Fusion, então participem, dá muito trabalho, mas eu gosto, é divertido, eu posso explorar novas técnicas e é muito legal. Comentários, Arthur, leia os comentários do último podcast, fazendo um favor. Claro, meu anjo. Primeiro dos comentários, teve o comentário do Denis Dantas de Souza. Eu não sei porquê, mas os Dantas estão multiplicando. A gente é grande. Cada vez eu vejo mais Dantas, cara. Eu só fui preocupado. Maldição do tio do Lucas. E o comentário foi: te amei sendo traçada pelo Tony Stark. É um ótimo pretexto para Peter Parker ir por lá do Capitão América. Nunca li o Arco da Guerra Civil. Eu, pessoalmente, acho que funcionaria no cinema. Eu acho que venderia. Pessoal, ia... os fãs de quadrinho da Rage, mas sei lá. Todo mundo gosta de uma novela. Né? Com aquela Tia May, né? Com aquela Tia May, com certeza. Pelo amor de Deus. Pra quem viu, tinha as fotos dela nua, mas em transparência no post. Procurem. Tá, né? Continuando o comentário. Tecnologia e pornografia combinam que nem leite e óleo. Lembram do filme do Arnold Schwarzenegger sobre clones? Quem vê um holograma e tudo transar com o cara, e a pessoa sente tudo, daqui a pouco sai e nega dos sonhos de um espelho. A nega dos sonhos de um espelho. Olha, a única coisa que eu lembro desse filme é que chega o cara querendo matar o chefe dele de um holograma desses. Eu acho que ia ser mais útil pra humanidade. Cara, eu só penso que a holografia, a realidade, poderiam me trazer Scarlett Johansson. Isso seria... um sonho de... Nossa, de uma vida. Junto com aquela bunda do Pornhub, né? Pra você ter um taco. Não, tem que ter ali. Tudo certinho. Mas eu ia encomendar uma com os mods da Scarlet, né? Continuando. Vocês jogaram algum jogo episódico? The Walking Dead, The Wolf Among Us, Life is Strange. Ótimos filmes de HQs e histórias únicas. Sim. E eu respondi pra você no comentário, mas eu jogo todos. Todos, inclusive o de Game of Thrones, inclusive o... de Borderlands. Eu gosto de todos, só de Game of Thrones que eu achei bem fraco. Life is Strange é um dos melhores. The Walking Dead é o melhor. The Wolf Among Us divide opinião, eu acho foda, o Lucas odeia. Eu não odeio. Eu só não, você acho não gosta. Incrível. Não, eu acho. Eu acho, tipo, eu tenho meus problemas com o Wolf Among Us. Mas eu também vi o Walking Dead. Eu não quis gastar meu dinheiro com Game of Thrones. É, e Life is Strange eu quero muito jogar. Muito bom. O The Borderlands foi a maior surpresa. Life is Strange se espera que fosse ser bom, que é da Square Enix entrando nesse negócio. Mas o The Borderlands eu achei que era o que eu menos ia gostar. Putz, e tava ótimo. Hilário, engraçado, um bom roteiro. Eu não gosto dos jogos, mas estou adorando esse. Realmente vale a pena. E terminando o comentário, falando de Fables, Exército Matando Fantasias, já tinha visto lá. A explicação é muito simples. Se não vier um deus, sniper mata. Uma bomba de hidrogênio resolve, etc. Voldemort e seu Watch fudido por trouxas poderia matar o Harry há muito tempo com um sniper. Cara, eu gostei muito dessa frase, cara. Se não vier um deus, sniper mata, cara. É uma frase de camiseta, tá ligado? Se não vier um deus, Tomás mata. Se não tem deus, sniper mata, cara. É porque a gente falou do anime do Gate, né? Que tem exército no meio. É, eu li Fables, tá? Eu conheço também a temática. É que é diferente a abordagem, porque a parada é o universo japonês, o contexto nipônico de fantasia mesclado ao exército. Por isso que é diferente. A abordagem também é bem diferente, porque é uma incursão, não é uma batalha. E Fables, ele tende o realismo, né? Até que a magia, no mundo de magia, é usado pro propósito militar. Ele usa o idioma até quando tem a parada da guerra, que eles falam que era a maior arma deles era o telefone, que é o poder de se comunicar rapidamente entre locais. Sim, fora que a trama de Fables, ela é muito maior do que simplesmente esse... matar alguém. E tipo, Gate é muito mais sobre, único e exclusivamente, o exército e a fantasia. Mas Fables é uma série legal também. O Arthur gosta pra caramba. Eu adoro. E acabou agora, eu preciso botar em dia pra terminar de ler. É, agora segue o bonde, Arthur. Agora o comentário do Rafael HQ, que basicamente tirou a gente pro anticristo. Comentário: desde que o Gasp começou, toda semana morre alguém importante. Obviamente o Gasp fez um acordo com os Illuminati e está tudo conectado. Essa conversa da Tia May me lembrou de um colega da escola, que a mãe dele era uma loira muito gostosa e a gente vivia zoando ele. Esse seu colega chama Michael, ele estudou comigo, a gente chamava ele de Stifler e a mãe dele é uma gostosa do caralho. Eu sei quem está falando. ele conhece mesmo, cara. Luta de robôs gigantes, caralho. Finalmente esperei a minha vida toda por esse dia. Ó, eu acho ótimo, desde que não venham lutar do lado da minha casa. Eu sei, eu já vejo esses filmes, eu sei o que acontece. E por fim, existem duas coisas que movem o mundo: a guerra e a putaria. Mas a guerra é o resultado da falta de putaria. Essa é outra. Os caras querem fazer camiseta, mano. Tá genial. Olha, vocês estão mandando muito bem, galera. Parabéns pra criatividade de vocês, tá alta. Agora terminando o comentário do JSL. Esse demorou, hein? Mas voltou pegando fogo em altas tretas. Tinha uma gostosa revolução do pornô e luta épica de robôs. E resumiu o podcast inteiro, de uma frase. É isso aí, velho. Ainda bem que a gente tá agradando. Poucos comentários, mas comentários de qualidade. Foi a nata. Espero mais desse no futuro. Eu espero cada vez mais comentários. Tô gostando aí. Tem uma galera já fixa, tá acompanhando. E sobre os intervalos que tá tendo de lançamento e tal, pessoal que se questiona e tal, é porque não rolou de juntar gente o bastante pra gravar. Tinha notícia também, às vezes não tinha porra nenhuma pra falar. Cara, no Prorrogação, pra quem acompanha, sabe que às vezes a gente tem esse problema. Às vezes não lança nada, às vezes tem semana que vai ser mais morta. É que no Prorrogação sempre vai ter a rodada do futebol, então é fácil, né? Agora no Gasp, que é pautado nisso, fica mais difícil, né? Tem semana que fica meio xoxo, né? Não tem papo. Mas a gente vai inventar umas coisas. Inventa umas pautas alternativas. A gente fala da próxima vez que não tiver papo, a gente fala da tia do Lucas. Talvez, a gente pode criar uma crônica, né? Porque das duas vezes que eu lembro que não teve, uma, o pessoal tava desanimado. Nossa, não. Gravar sem vontade fica uma merda. E outra, não tinha tido porra nenhuma de notícia na semana. E vale não perder tempo, né, velho? Não lançar bosta. Sim, é melhor do que simplesmente errar. É o projeto, né, galera? Todo mundo tem que lembrar que a gente aqui tá testando, tá experimentando. Vamos ver todas as possibilidades e o feedback de vocês é sempre muito importante. Continuem comentando, assim como o meu parente. Então, é isso. Os comentários dessa semana. Continuem comentando, mencionem a gente nos nossos Twitters pessoais que estão todos aí. É, então, vamos para a pauta principal. Sessão AMD aqui no Gasp e tivemos diversos lançamentos de mangás. Anúncios, né? É, anúncios, né? Vão ser lançados, virão a ser, né? Tivemos diversos anúncios aqui e eu já pergunto a você, Arthur, o que você está esperando? Cara, eu tô esperando alguns falirem. Honestamente, alguns eu achei que eram apostas arriscadas demais. Eu adorei, mas são apostas muito arriscadas. Alguns é uma bosta, genérico, vai vender. E alguns me surpreenderam, então eu achei um saldo positivo. Saldo positivo. É, eu nessa, assim, dos que apareceram, nenhum deles me interessa. Pessoal. Pô, você não quer saber, você não gostou de Ultraman, velho? Não, o Ultraman. Não, lembrando que o Parasite também foi anunciado, tá? Eu não tô na lista. Ah, não, mas esse já faz um tempinho, né? Esse daí é top. Não, tem um bem, mais ou menos. Pode, sim, pode não, tem um. Parasite já foi. Mas o Ultraman é legal. Pô, eu gosto de Ultraman, mas na série dos Sentais, mano. É um mangá, né, velho? Pelo amor. Velho, é o que eu quero, cara. Justo eu sei lá, mano. Pô, tem um mangá do Ultraman na prateleira, velho. Isso é achievement. Eu não tenho muito interesse, não. Só falar isso, não. O Carlos, que tem um aí que ele falou que você gosta, que você acha da hora. Cara, tipo, eu gosto muito de Pandora Hearth, tá ligado? Não acho que é uma leitura que todo mundo vai gostar, tá ligado? Mas o anime é legal, é bem legal, tá ligado? Eu conheci por ele. É uma temática totalmente diferente e tal, mas ele é até mais infantil que um mangá. O mangá é mais violento, tem uma temática mais pesada e tal. E é divertido, tem um diálogo interessante, devo comprar Pandora Hearth, tá ligado? É um dos que mais me alegraram e me surpreendeu muito vir pro Brasil, tá ligado? Eu nunca esperei que eu mandar ela receber pro Brasil. Mas nessa questão de esperar o que vem ou não, o Arthur tava comentando aqui antes, né, Arthur? De que, na verdade, tem meio que uma tendência nesses anúncios que estão aparecendo, né? É, faz mais uns 3 anos que eu tenho acompanhado isso. Eu fiz uma lista que eu perdi. Eu fiz um post no Facebook com todos os mangás lançados nos últimos anos. E na época, quando o mangá é anunciado, mais de 80% deles não tinha completo na internet. Ou estava parado até mesmo em inglês, ou no mínimo não tinha em português. Era praticamente unânime, com raras exceções de obras que, como Vinland Saga e tal, que foram apostas por causa da qualidade do mangá e não por causa do ser desconhecido. E segue a mesma tendência, digamos, algumas obras aí que são as apostas mais seguras. Não tem. Muitos deles não tem, como alguns mangás menores, como Testamento of Sister Daredevil, que são mangazinhos desses shounens padrões, o próprio Fate Stay Night. Ele foi traduzido uma qualidade péssima muitos anos atrás, que já sumiu da internet. Obras como Sword Art Online são apostas seguras, que foda-se, que virou modinha. Temos um one shot, né? Digamos que tu tem dos dois shoujos anunciados. Um Orange, não tá completo nem em inglês na internet, é um ótimo shoujo. Termina esse ano, eu tô bem curioso pro final. Um shoujo muito bom pela JBC. E Lovely Complex, que é um shoujo genérico, balaio, mal desenhado, que é uma bosta, desculpa. Acho que vai vender. Vai vender, é um nome conhecido dos shoujos, mas é um mangá bem fraquinho. Tem um anime de 24 episódios. Mas é bem fraquinho. Mas vocês acham que essa alternativa de buscar simplesmente pelo fato de que não tem tradução completa ou você não acha em português, só isso já é bastante motivo pra investir? Porque pra mim tem muitos mangás que, mesmo com a publicação sendo prejudicada, entre aspas, pelo scam mesmo, eu não acho que às vezes a quantidade alta das vendas, né, pela proporção de popularidade, talvez compensaria. Cara, tipo, eu acho que acaba sendo uma aposta. Eles pegam um seguro e uma aposta. Digamos que pegaram um mangá de Akame ga Kill. É uma aposta segura. O anime tá sendo um tremendo sucesso, é um shounen de batalha. É bem segura a aposta. E digamos um mangá que não tem português, só tem inglês, que eles pegaram de comédia, que é Araku Under the Bridge, que é uma comédia bem no sense, de 14 volumes, é longa. sabe? Eu acho que isso foi uma tremenda aposta. Uma tremenda aposta, porque é um mangá que eu acho que vai agradar poucas pessoas. Não é um mangá que eu acho que vai ter muito público acompanhando até o fim. Então tem um equilíbrio, né? Eles colocam uma obra que a pessoa não vai ler na internet, porque essas obras underground, digamos, o público que leria a Canterbridge, eu imagino o filho da puta lê comprando dois volumes, nunca mais comprando, lendo tudo na internet se tivesse em português, eu imagino. E é um dos que mais me interessa. O fato de não ter inglês faz a pessoa querer pelo menos ter muito mais probabilidade de ler o mangá até o fim, porque o brasileiro, se puder ler na internet, vai ler. Não, mas olhando mais o ecossistema como um todo, uma coisa interessante perceber é que tanto o Arakawa quanto quando era Hutz, que eu acho que são as duas maiores apostas, uma coisa que eu não esperava, realmente. Porque a Kamigaki, realmente, como o Super falou, tá sendo fazendo sucesso, Love Complex faz sucesso. E Orange, Ultraman nostálgico. Ultraman é uma aposta, mas é bem nostálgico. É bem nostálgico. Orange, mal ou bem, é muito bem falado na internet, tá ligado? Toda a área de anime e mangá, assim, fala muito bem de Orange. Então, é uma aposta que, razoavelmente, deve vender bem. Não deve ser um grande sucesso, não sei, mas... Não é muito longa, é 6 volumes, é 5 volumes, é mais curta. Ultraman é 6, sabe? Mas a Harakawa é 14, velho. Então, nesse... Cara, Pandora tem mais de 18 volumes, tá ligado? É muita coisa já. E nesse quesito, essas duas principalmente que a gente tá falando, se você for perceber, elas tiveram animes antigos. Arakawa teve 2 temporadas de anime, por exemplo. E o Pandora Hunt tem um anime contínuo de 2 temporadas, que é 24, né? E foram animes que na época que saíram, fizeram até bastante sucesso, tá ligado? Mas são animes que, tipo assim, aqueles animes que eles não são históricos, tipo assim, eles passam, a galera na época faz um sucesso, o pessoal comenta bem, mas que passou, passou, entendeu? Percebendo isso, eu acho bem interessante como as duas conseguiram perceber esses dois. As duas são da JBC ou uma só da Panini? O Pandora Hearts e o Arakawa ambos são da Panini, Ultraman e da JBC. Mas o que eu acho interessante do Pandora é que eu acho que ele acabou recebendo um up por causa do jogo. O jogo tá perto de sair. Foi anunciado o próximo jogo do Pandora Hearts. Eu acho que isso foi um estímulo pra quem ia apostar, porque voltou a ser tópico na internet, né? Nesse é o modo só pra avisar que o mangá não tem nada a ver com o jogo, tá? Sim, a questão é o nome circulando, né? Eu só lembro do nome. É a faminha que vai trazer. O que eu acho, assim, interessante nesse aspecto é que, assim, pelo fato de eles estarem fugindo dos mangás ultra populares na internet, que tem tradução de tudo quanto é jeito e tal, algumas vezes eles vão acabar esbarrando em mangás muito bons que eles vão apostar neles, assim, ó, tem esse mangá aqui, nem sei qual é que é. Esse tal de Shi. É, o Termai Romai. Ah, tem esse tal de Shiangyongshi aqui, sei lá que porra é essa, vou lançar. Tá ligado? Sabe, esse tipo de coisa. Sabe, esse mangá chinês, mas aí, louco. Mas aí tá uma questão de mangá, acho que foi mal de cortar, Lucas. Sim. Eu venho um pouco, estou vendo um pouco lançamentos coreanos, tá ligado? Eu tô sentindo falta aqui. Uma coisa que, mal ou bem, a Conrad trazia, e no início da Panini ela trouxe alguns, tá ligado? Mas assim, 2, 3. Eles só se fuderam. Sim. Só se fuderam. Porque, cara, parece que é zica. Toda vez que ele vem pro Brasil da merda. A Conrad apostou em 2 boas. Apostou em Ragnarok e Shonshu. As duas estão em ato eterno. Não, mas agora... Mas tem muita, sabe, terminada. Porra, que você pode apostar que já acabou. O próprio Shingyongshu faz sucesso. Depois desse investimento que deu merda, o pessoal tem um pé atrás com obra coreana. Não, mas o próprio Zip Zig, cara, seria um... Eu acho que teria certo, tá ligado? Aqui no Brasil. É um humor que... mais... É um humor ocidental, tá ligado? Zip Zig. Não é um humor tão oriental como provavelmente deve ser o Arakawa. Não, Veritas. Eu não sei nem se a maioria das editoras tem alguém que fala coreano pra ir negociar uma obra dessa, né? Não, mais uma coisa sobre Arakawa e Pandora Hearts, que a gente não sabe, tá ligado? São essas apostas. É a questão de contrato, tá ligado? De vez em quando eles trazem uma Kamigaki, que pode ser da mesma editora, a gente tem que pesquisar isso melhor. Mas aí é imposto a eles que para eles trazerem um mangá que tá fazendo sucesso já com anime e tudo mais, eles têm que levar o outro. A gente também não sabe como tá esse acerto de contrato. Sim. Tem uma obra que eu fiquei na dúvida, cara. Fate Night, vocês consideram seguro ou aposta? O anime faz muito sentido. O mangá é zoado. Eu acho que eles trouxeram achando que ia ser algo seguro e não vão se tocar que isso é uma selada, porque o mangá é chatinho. Então, o mangá é uma bosta, o anime faz muito sucesso, mas o público que é realmente fã do anime nunca vai ler o mangá, porque eles sabem que é ruim, tá ligado? Até porque tem a novel, tá ligado? E pra completar, a New Pop tá trazendo a novel de feiticeiro. E a novel é muito melhor. Pra mim eles trouxeram isso aí achando que ia ser uma coisa segura e eu acho que é um tiro no culatra, velho. Eu não acho que essa porra... É porque saiu o anime certo. Agora, mesmo assim, o anime não foi, assim, vai fazer um sucesso e tal, mas não foi lá essas coisas em questão enredo e tal. E, cara, é a mesma coisa que trazer... Você leu o mangá de Durarara, não leu, Arthur? Sim. É a mesma ideia. Uma bosta. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Não, imagina, eu li um volume do Fate, eu nunca vi um anime, só li um volume do mangá, tinha uma bosta. O artista é fraco, a arte mais ou menos. É, mas assim, a maioria desses de mangás que saem de novel, assim, tá ligado? Tipo, normalmente... São uma bosta. É, geralmente são uma bosta, é. É porque você massificar uma história que já é completa, tá ligado? E pra finalizar, a gente tem a Kamega Kill, que esse vai ser um sucesso. Ah, esse vai, é lindo, vai. Fácil. Até porque o mangá é... E é aquele shonen saindo pro seinen, entendeu? Que muita gente gosta. Sim, é aquele shonen que... Não é aquele shonen que cansa, é aquele shonen que gruda. Sim. É que nem Bleach na sua boa fase, que nem Full Metal. É aquele shonen que você vai lendo e você quer continuar lendo, você quer continuar lendo. Você... Se tiver 20 volumes na sua mão, você lê 20 volumes. Tem então, anime. Eu acho que vai ser um bom sucesso, cara. É, tem anime. Eu no começo já falei, esse é um caso que tem na internet. Eu garanto que vai ter muita gente que não vai comprar porque leu na internet ou porque vai ler na internet. Muita gente. Mas aí é aquela questão também. Tem muito mangá que tem na internet, mas, meu, é tão popular que vale a pena. Não, eu acho que ele vai vender. Mas eu acho que venderia mais se o brasileiro não fosse um egoísta, filho da puta. Ah, mas é, até aí, né? Nosso sistema, né? Mas não se preocupe, Arthur, porque, como diria Brígida, o brasileiro tem muito dinheiro pra gastar, o brasileiro é rico, não é igual o americano que é pobre e não pode pagar por um carro. Então, bora pro próximo. Então, para a próxima, a gente vai falar de um evento que está acontecendo, vai acontecer ainda, que é o Emmy, que basicamente é o Oscar da TV, né? Eu acho que é o resumo. É uma boa definição genérica e pobre. O Emmy é o Oscar da TV, assim como o Grammy é o Oscar da música. E o Oscar é o Oscar do quê? E o Oscar, ele é o boneco de ouro de um jogador de futebol medíocre. Pode ser. Foi uma piada muito ruim, inclusive. Não, sim. Sim. Mas se ele for negro, ele podia ser maravilhoso, esse jogador. Mas ele não é, ele só é capa do FIFA. Tá rolando o Emmy agora, já temos os candidatos, né, em suas determinadas colocações ali, de melhor ator, melhor série, melhor... Eles mudaram agora, não tem mais minissérie, né... Como é que é? Eles pegaram série limitada, né? Melhor série limitada, não é mais minissérie. Eles mudaram esse título, porque tinha um monte de série que caía pro quesito minissérie, nem era minissérie. Não, porque na verdade eu acho que o problema era o contrário, tipo... É, tinham minisséries, que é mas minissérie. Que normalmente o nego fazia como série, tipo o True Detective ano passado, entendeu? Que saiu como... Ela é uma minissérie, 8 episódios de comparação, tá ligado? Mas aí foi colocado como série, porque quem escreve... O pessoal no torneio, vamos botar assim, entre aspas, são as empresas que detêm os direitos dessas séries. Então eles escrevem, assim como os atores se inscrevem, entendeu? Do que eles querem. Sim, sim. É, mas eu lembro até que no ano passado teve a parada de que House of Cards e Orange is the New Black estavam em 47 categorias diferentes porque eles colocaram em todas. Todas as possíveis. Sim, eles colocaram em tudo. Todas as possíveis. Mas não foi indicado. Sim, mas... Foi só escrita. Sim, foi só escrito. Mas, tipo, as empresas fazem isso. Eles vão escrever em tudo o que for possível. Não. Porque cada prêmio que ganha, mais audiência que ganha, mais dinheiro que ganha. Não culpo eles. Sim. Mas é... Agora, falando realmente dos colocados, eu quero saber... Cara, antes de falar dos colocados, velho, uma coisa tem que falar, caralho. 24 indicações pra Game of Thrones. Mas não. Porra. Não é a parada do Game of Thrones, ele lança e é isso? Tipo, é o. Não, tem muita coisa boa. Realmente tem muita coisa mas boa. Aí, mas 24. Não, mas 24 pega muito questão de indicação de tipo, efeitos visuais, trilha, porra, figurino, esse tipo de coisa. Tem ator pra cacete em Game of Thrones. Não, sabe o que é engraçado? Sabe qual é o segundo com mais indicações? Eu achei que ia aparecer, por exemplo, o Madman. Ele é uma coisa, o Madman tá menos. Tem pouquíssimo Madman. Em segundo tá American Horror History, com 19. Eu fiquei surpreso realmente com o American Horror History. Mas é a mesma coisa, cara. É questão do figurino, esse tipo de efeito especial, blá blá blá blá blá. Sempre os filmes que tem. Filmes não, as séries que tem esse tipo de coisa, eles são. É, eles aparecem eles mais. Eles aparecem mais. É, séries de fantasia e tudo mais. Vão acabar aparecendo mais. Mas é, eu fiquei feliz com algumas coisas, já vou falar aqui, algumas coisas que me deixaram bastante feliz com a sua aparição. Uma delas foi o Better Call Saul ter aparecido pra melhor série. Eu fiquei muito, extremamente feliz com a aparição da série, porque eu gostei muito, eu fiquei surpreso quando ela apareceu e eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito triste com o fato de The News 1 ainda tá aparecendo em alguma colocação do que essa série de 2012, mano. Eu me surpreende, tipo, a última temporada de The News Room ainda repercutir tanto, que é a pior temporada de The News Room, tá ligado? Isso que me repercute tanto. Não, assim, eu gosto de The News Room, mas eu galera, gosto pra caralho, também. Galera do M, gente, 2012 faz muito tempo, gente. Gente, eu só tô feliz que finalmente a Tatiana, não sei como é o nome dela, é Madlaine, foi indicada de Orphan Black. Cara, cara, ela é foda, mano. Porra, cara, ela já deveria ser indicada no passado, não só deve ser indicada, como ela deveria ganhar. Eu não acho que vai ganhar, mas ela deveria. Que puta que pariu, ela faz 7 papéis. Não, se ela não ganha, é sacanagem, mano. Orphan Black não ganha nenhuma indicação, só ganha ela, cara. Tem que ter um motivo, velho. Sério, ela tem que ganhar. Pior que eu não sei, sabe por quê? Tipo, isso aí pode ser muito cala a boca do M pra quem fala na internet, entendeu? Porque quando saiu a lista do ano passado, era unânime, uma das palavras unânimes do M era, tipo, como você não indica pelo menos a Tatiana, tá ligado? Tipo, a mulher faz 20 mil papéis, tá ligado, da série. Sete papéis. Porra. Não, tá fazendo mais daqui a pouco. Ela tá fazendo mais agora. Tá fazendo mais. Não, mas 7 constantes, né? Sim. 7 que papéis direto. Sim. Cara, eu tô vendo agora a segunda temporada que saiu no Netflix, cara. É, e a atuação dela, tanto que saiu matéria em revistas, sabe, as faces de Tatiana Maslany e tal, cara, é surpreendente, cara, o trabalho que ela tem como atriz é incrível, mano, é incrível, ela é linda, ela é musa, ela é boa atriz, ah, porra, ela é foda, ela merece ganhar, mano, merece ganhar até o Oscar. Ela tem sotaque britânico, tá ligado? E eu também fiquei feliz que colocaram a Taraji, que vocês não viram a série Empire? Não. Pô, mas é uma atriz que andou bem pra caralho no Serie Empire. E daí e ainda bem colocaram Viola Davis e How to Get Away with Murder, que ela arrasou. Pra quem não sabe, ela que vai ser a Amanda no Esquadrão Suicida. Ela arrasou, cara. Ela arrasou na série. Sim. Eu nem conheço e já pago pau pra ela, porque eu conheço o trabalho dela, sei que ela é uma puta atriz. Eu já não aguento mais ver Homeland indicado nesse daí. Eu não aguento mais ver a Claire de Homeland sendo indicado. Ah, mas a primeira temporada é foda, hein? Primeira temporada de série. Eu acho foda a primeira temporada, mas depois é outra história. É, mas eu só essa pra mim é uma das categorias mais aleatórias, cara. Eu não sei quem é essa categoria, porque House of Cards pode ganhar, Mad Men tá no hype, Marshall Black é fenomenal, sabe? Viola Davis é muito boa. Essa pra mim é uma das categorias mais acirradas, né? É, eu fico surpreso, eu não sei se vocês começaram a perceber, o M, ele já no ano passado ele teve bastante discussão pela grande presença das séries da Netflix. A Netflix basicamente bomba o M, né? De tantos indicados em tantas posições diferentes, em tantas séries diferentes, né? E de novo, você vai ter o Better Call Saul, você vai ter Bloodline, você vai ter Unbreakable da Kim Schmidt, você vai ter um monte de série, House of Cards. Ah, e ano que vem, meu irmão, ano que vem deve ser pior, tá ligado? É. Porque ano que vem deve entrar todas as séries que são feitas da Marvel, isso se o M aceitar, né? Demolidor não foi indicado pra nada. Não, Demolidor, mas deve entrar pro ano que vem. Provavelmente entrou na parte de indicação. Porque tem um time de indicação e tudo mais, né? Pô, provavelmente Demolidor deve ser indicado, provavelmente talvez a próxima série do Punho de Ferro, se for realmente tão boa quanto Demolidor, quanto a gente espera, deve ser alguma coisa parecida. Vai ter a segunda temporada de Sense8, a primeira temporada de Sense8 pode ser indicada, entendeu? É bastante coisa. Fora todas as séries canceladas que eles podem ressuscitar e transformar em coisa boa. Mas esse ano não vai ter muito mistério M, cara. Mad Men vai dominar essa porra. Porque acabou a série, ponto. E Mad Men é da hora. Eu gosto pra caramba de Mad Men. Muita gente tem problemas. Sei lá, eu acho overrated. Eu sei, tem muita gente que não aguenta e tal. Pra mim é da hora, eu curto o tema, porque envolve muito meu trabalho também. O cara vai ganhar. Certeza o cara vai ganhar melhor ator. Eu não acho que ele merece ganhar melhor ator. Mas ele é um baita ator. Ele é um baita ator, de qualquer jeito. Mas, Mas eu prefiro o Kevin Spacey do House of Cards. Com certeza. Cards, disparadamente. Mas é que... O Kevin Spacey não vai ganhar nem fudendo. Não sei. Será? Não, o Madman ganha, cara. Ele nunca ganhou por esse papel, velho. Porque ele tinha que antes ele brigava com House of Cards, ele brigava com Breaking Bad. E agora tem House of Cards. Já que é o último ano dele, não dá pra ele, de certeza. Vamos ver, vamos ver. Eu gostaria que... Seria muito hora se rolasse... Uma zoeira do nada e ganha o Bob Odenkirk. O Better Call Saul. É. Do nada. Ele entra lá, aí ele entra com um golpe, tá ligado? No meio. Não, ele segue gritando trololó, né? Trololololó. Mas ele foi. Não, assim, o papel dele foi muito bom no Better Call Saul mesmo, tá ligado? O cara mandou bem, mas tipo. É meio estranho. Agora, esse Bloodline me intriga, cara, porque eu vi muita gente falando. Eu não assisti, velho. E, assim, os comentários que eu escuto são tipo: Bloodline é tipo o primeiro novelão do Netflix. Mas é muito da hora, todo mundo fala. É, eu só vi das pessoas que eu confio da opinião, eles falaram que gostaram. É, e é um novelão, mas é legal. Eu tenho muito interesse em ver. Mas eu fico sempre com o pé atrás. Cara, o que eu acho engraçado é o gosto de americano por comédia. Eu vejo melhor série cômica, eu não gosto nenhuma. Mas eu também não. Curioso que não. É a primeira vez que não tá indicado que Big Bang Theory. Fiquei impressionado. É porque já cansou, né? Tá um lixo. Não, eu acho ótimo não ter, né? Minha opinião, só tem que tirar a Modern Family. Que nem quando essa porra faz sucesso. Comédia de gente gorda, que nem tem aquela série daquela. Sabe aquela atriz americana que ela é uma loira gorda, só faz esse papel de loira gorda burra. Cara, tem algumas, fazem isso. Ela tem uma série dela, cara, dela sendo loira, gorda e burra. Que insuportável, e a americana adora, não sei como. Mas, cara, eu curto, assim, eu assisti a Unbreakable, da Kim Schmidt, que é da Erin do The Office, né, que é uma série legal, é uma série divertida, engraçada, ok, mas, tipo, não acho nada daquilo. Modern Family eu tentei começar a assistir, não me pegou. Também nos primeiros episódios, nunca tive saco pra ir ver Parks and Recreation. Agora, Louie é uma que eu ouço falarem muito bem, mas muito mais por causa do Louis C.K. do que qualquer outra coisa. Aquele Mike é Molly, ele, que é o casal gol, é muito chato, nossa. Mas o Louie é ele esculachando todo mundo, essa série. É, mano, deve ser bem isso, cara. Ah, o Louis C.K. é importante pra compensar o resto da série, né, mano? Mais ou menos isso, eu imagino. Não, pior, cara, acho que pior que as comédias são as animações, tá ligado? Ah, Simpsons de novo. Não, cara, desculpa, Simpsons tá uma merda. Ah, eles Simpsons... só colocaram por causa da separação, daquela uma... paradinha. Ah. Não, nem aconteceu a separação ainda, ano que vem a separação, velho. Mano, eles vão arranjar motivo. Porra, cara, Simpsons tá chato pra caralho, velho. Isso tá muito chato, Simpsons. A gente teve uma discussão já aqui no Gasp falando sobre Simpsons, que já saturou, que não foi há muito tempo, que Futurama era melhor. Né, mas... South Park é melhor, velho. South Park é muito melhor. Tá, mas é porque eu sou... Mas teve os indicados, velho. Bob's Burger, foda-se. Over the Garden Wall, não faço ideia. Os Simpsons, foda-se. E eu pedi os únicos vezes que prestem a Archer, South Park, velho. Ponto. Archer é legal. Archer é muito legal. Archer é engraçado. South Park é South Park. Mas South Park também tá todo tempo, né, mano? Daí, Archer também não é de agora, né? Toda essa porra, série... Não, Archer nem mais 8 temporadas já, mano. Então, tipo, não tem nenhuma série, tipo, porra, cadê as séries mais curtas, tá ligado? Tipo, as séries novas, não tem, tipo, uns anime, saca? Tipo, só... Não tem, como é que, cara, não dá pra falar o nome do maluco, como é que é mesmo? Watanaga. O Watanabe? Sei lá, mano, sei lá. É, mas no geral, o M, assim, a presença dominante de Game of Thrones é meio óbvio, mas vocês acham que eles vão levar tantos ou vai ser só o buzz da... Não, mas deixa eu ver levar... Eu gostaria que levasse de ator coadjuvante. O Peter, eu acho ele muito bom. Eu acho que de efeitos visuais, trilha sonora, ganha, né, meu primeiro de bolo. Isso que eu via de longe é melhor, porque American Horror History também é animal. É animal, não pega ferrada. Na minha opinião, não deve ganhar a melhor série, não deve. Não essa temporada. Mas ainda acho que Mad Men vai rapar todas as principais. No mínimo, melhor série dramática, Mad Men vai levar de certeza. Nossa, tem nem dúvida disso. É, mas... Mad Men também leva melhor série dramática, John Hanga leva melhor ator. E eu torço pra Robin Wright finalmente ganhar esse cu desse Emmy, porque puta que pariu, o papel dela em House of Cards é muito foda. É, ela é foda. Foda-se, cara. Tá off, tem Orphan Black ali indicado. Quero que eu assista. Não, mas ela, eu acho que ela não vai ganhar, velho. Sabe por quê? Porque é a mesma historinha. Eu não sei se o Emmy são os tios chatos do igual o Oscar, tá ligado? Porque os tios chatos do Oscar, eles nunca votam em ficção científica. Parece que o Emmy é igual, tá ligado? Nunca mesmo. Cara, é, eu não sei, mas existe uma dificuldade. Eu acho que também tem a parada de o Emmy aceitar, primeiro que ela é britânica, tem um pequeno imbecil aí, e aceitar esse ator que monopoliza, sabe, a série. Porque é isso, Orphan Black é assistir o show da Tatiana Maslany dominando a cena, né? Eu não sei, eles não gostam muito disso. Não tem problema nenhum, cara. House of Cards, pra mim, eu acompanhei um cara a temporada inteira, pra mim tá ótimo. Sim, e ele é foda. Assim, é ele e ela, tá ligado? Fazendo o papel. Cara, House era assim, velho. Dexter é assim, não tem problema nenhum com isso. Se a situação for boa. É, mas a gente não tem problema com isso. A questão é se o M tem problema com isso. Você sabe? Entendeu? Porque, quer ou não, assim como o Oscar. Nem sempre o melhor ganha. Na verdade, raramente. Não, mas ainda o Emmy é mais justo que o Oscar. Isso é os... Sim, é, mas é também porque tem menos visão, porque o Emmy não é o Oscar. Se o Emmy fosse tão importante quanto o Oscar, também rolaria só o que a indústria quer. Ah, eu concordo. Não é isso. Emmy, é isso aí. Nossas opiniões estão aí. A gente, todo mundo já sabe o que a gente espera. Já falamos quais são os nossos favoritos, o que a gente espera, o que a gente não espera. Então, pro próximo. And I've been letting some old ideals go. I'm making room for my life to grow. I just wanna be free. Hey, yeah. I just wanna be free. Get myself ready for what's coming. Bem, X-Men rolou recentemente aí Days of Future Past e foi anunciado aí também o Quarteto Fantástico com o Toshimana Negão, eu e o Arthur achamos muito louco, mas isso não é importante, o importante foi a outra decisão, a decisão e vamos juntar os dois, né? Essa que foi a decisão que todo mundo tá falando, gerou bafafá. Ah, internet, o que que vai fazer? Ah, vai ser uma bosta. Ah, vão tentar bater o Vingadores. Ah, o que que vai acontecer? É, crossover. Meu medo é o Quarteto Fantástico cagar o Zack-Man. Mas tudo bem. Meu medo é o Rich Richards cagar qualquer coisa. O Dr. Doom, na real, porque o Dr. Doom sempre caga nesse filme. Ah, velho, o Dr. Doom, acho que de todos os olhos que eu tenho da Fox, cara. Que eu tenho mais raiva de saber que o melhor vilão da Marvel tá na mão deles, velho. E sabe o que é mais triste também, Arthur? É saber que o Dr. Doom e o Dr. Estranho nunca vão estar juntos. Nossa. Já parou pra pensar nisso? Eu nunca tinha caído a ficha disso, não. É, que triste mano. Agora, eu nunca parei pra pensar. Você não, nunca parou pra ligar esses pontos? Nunca, eu nunca liguei esses pontos antes, cara. É, faz uma diferença. Eu já vi um dos meus arcos favoritos, que é a Triunfo e Tormenta, voando pela janela, falando pau no teu cu, seu filho de uma puta. Você nunca vai ver isso em cinema. Não, e vários arcos. Inclusive, o arco tão falado aí, Vingadores, puta, vai rolar Guerra Civil, aí depois vai ter, será, Vingadores Sombrios, sei lá o quê. Cadê o nosso queridíssimo Dr. Destino? Guerra Secreta já morre. Guerra Secreta, esquece. Fudeu tudo, meu amigo. Fudeu tudo. Aí você elimina a Morgana Le Fay da Marvel. Aí você elimina um arco da Fox. Basicamente, o fato do Quarteto Fantástico é assim. Geralmente ele tem um monte de arco merda. A maior parte deles são uma merda. Inclusive, uma piada entre os roteiristas fazer todas as merdas que acontecem nas HQs. Isso é culpa deles. Culpa do Rich Richards. É. Porque são uma bosta. É, eu não gosto do Quarteto Fantástico, assim. Tem algum... Ninguém gosta do Quarteto Fantástico. É, acho que ninguém. É difícil alguém gostar do Quarteto Fantástico, né? É, e aí, quando você para pensar que boa parte dos arcos fundamentais da Marvel envolvem esses caras e eles não vão estar lá, você começa a pensar, beleza, aí eles vão fazer o crossover com os X-Men. O que eles vão fazer? Cara, mas olha só, a gente pode pensar pelo outro lado. Automaticamente que os principais arcos da Marvel não vão ter o X-Men, pode ser melhor. Não vai ter o X-Men, não vai ter o Quarteto Fantástico. Precisa do X-Men por um motivo. O Rich Richards é o gênio que faz merda. O Tony já tomou esse papel. Então eles conseguiram consertar isso. Vai ter lá o Homem-Formiga, vai ter lá o Tony Stark fazendo as cagadas científicas. Isso dá pra consertar. O espaço, vão botar o Guardiões da Galáxia. Eles que vão unir as tramas envolvendo alienígenas. Deu. Tudo bem, deu pra encaixar. Mas com as burradas fenomenais, com o selo de aprovação Rich Richards, não vão acontecer. Eu fico feliz com isso. Cara, mas você também não vai ter uma boa parte dos arcos que envolve tudo isso. Porque todo mundo sabe que o Quarteto Fantástico tem uma aura especial, que é de fazer a merda. Não é dar errado, não é só fazer merda. É fazer a merda dar muito errado. Entendeu? Mas dá muito errado, sabe? Sabe o bicho que não deveria ter influência? Então ele é obrigado a ter influência, sabe? Esse tipo de coisa. Sabe o pior? Um arco que era um dos meus sonhos de ver no cinema. Um sonho pessoal que eu acho que é ser... Ia bater Titanic, velho. Guarda minhas palavras. Se fizesse essa porra, nem fosse um mundo paralelo, ia bater Titanic e zumbis Marvel. Pode ser. Eu não cara, sei. Cara, mano, imagina, velho. Pessoalmente, o pessoal ia explodir. Ia bombar o cinema por meses pra ver os heróis zumbis. Cara, sabe? Sem um monte de Trish Wish, um que eu acho que ia dar muito certo no cinema, que foi uma bosta nos quadrinhos. Se as batalhas fossem feitas de jeito, seria os Vingadores vs X-Men, cara. Se bem feito, se você pensar a batalha legal, na tela do cinema, ia ser louco. Ia ser muito louco. Tá ligado? Porque você desconsidera, né? Mente pra fora, assiste a batalha, né? É, deve ser admitido. Ah, cara, mas olha só, é só pensar uma coisa. X-Men, quando faz crossover, fica legal. É só você lembrar do X-Men vs Street Fighter. Mas, cara, sabe o que é pior? Um dos melhores crossovers pra mim que tem com X-Men é com Homem-Aranha. É, isso é verdade. Tipo, e tipo assim, Tocha Humana e Homem-Aranha também, tá ligado? Não, isso não tá legal, até porque agora a gente tem um Tocha Humana muito louco. Achei muito da hora o Tocha Humana. Cara, mas o. Pro Quarteto Fantástico, eu falei, eu vou esperar pra ver. Eu acho que só o que vai salvar aquele filme é o Tocha Humana. Mas a questão da X-Men eu acho bom. Porque tá, porra, já tá 5 filmes, vai ter o 6 agora, sem contar os solos do Wolverine preso sem no universo. Sem contar o novo solo do Gambit. Nossa, aqui sabe, não tem nada. Não, vai ficar cancelado, já vai ficar cancelado o Gambit. Nossa, ainda bem, agora que você nossa, sabe? Cara, quem era o principal mesmo do Gambit? Que cara, nem se falava francês, falavam. Era o. Caralho, era o que mesmo? Lembro, Shane Tatum. É o Tatum? Nossa. É o Shane Tatum, velho, como o Gambit, olha só, moleque, porra. Não, o salário dele hoje em dia é muito mais, não é muito caro, não dá pra pagar ele, não. Cara, agora sim, a questão é a seguinte: o X-Men, eles estão meio nessa onda de. Consertar as merdas que foram feitas, né? De reconstruir e tal. A ideia agora do X-Men é meio que ir consertando com o tempo. É, eu vi tudo que saiu dos novos filmes dos X-Men, parece que vai ser legal. Escolheram a melhor Psylocke possível. Melhor Psylocke possível. Não existe outra. Isso em todos os sentidos, Leque? Em todos os sentidos. Amém. É em todos os sentidos. Amém, todo... Apocalipse. É em todos os sentidos. Cara, mas o Apocalipse tá bizarro, velho. Não sei. Mas você viram a foto? Eu não sei, cês... depende da versão. Vocês viram a foto? Eu vi. Não foto? Eu vi. Caralho, eu vi. Moleque, não. Quando botaram ele, um do lado do outro, aquele maluquinho do Power Ranger, moleque, eu me escangalhei de rir, velho. Cara, é... Mas o pessoal, é assim... É aquele negócio. O Apocalipse assim, tem 80 versões, cara. Sim, sim. Isso é daquela discussão que a gente tava tendo. É uma discussão que a gente tava tendo antes de começar o podcast. Que as pessoas reclamando de ver a porra do filme e tal. E aí reclama de tatuagem do Coringa. Reclama de roupa do Demolidor. Na moral, vai tomar no cu que não faz diferença nenhuma. Nada, cara. Se o Apocalipse for maneiro, for aquele filho da puta gigantesco do mano, filme. Mano, um exemplo supremo, cara. O Electro. Tem gente que vê ele com aquela roupa amarela com uma estrela na cara. Ah, vai tomar no cu, velho. Foi uma bosta, mas não por causa da aparência do Electro. É. Por isso, o Electro ficou animal. Cara, só enredo que é uma bosta. Um dos melhores apocalipses que eu me lembro era da série animada. Nossa, aquele era o X-Men Evolution. Louco. Do X-Men Evolution. Não, essa série animada antiga, aquela nova. Do X-Men Animated, tá ligado? Não. É esse que tá falando? Não, eu tô falando do Evolution mesmo. Evolution, tá que é... O Apocalipse ficou animal, mano. Que é o que eles pegam ele do Egito. Véio. Que é... E ele é normal, ele é muito mais próximo a esse que mostrou nas fotos, né? Ele lembra um pouco um índio, velho, sabe? É. É meio sinistro, é muito louco, cara. Tribal, antigo, ele não é tão grande assim, monstruoso, mas é muito louco. Ele é muito bem feito. do desenho clássico, era pra ser um Homem de Ferro com a cabeça de fora, parecia o Darkseid. Ele é uma mistura de... tipo, era um cara de armadura, gigantão, careca, com os negócios na cara. É um assim, Darkseid, né? Com sentinela junto. Era muito estranho. Eu nunca gostei, gostei do design do Apocalipse, eu sempre achei muito tosco. Sempre achei muito... Eu acho que, pra um cara que é o Apocalipse, eu acho que simplesmente ser enorme, sabe, só pra competir com Thanos e Darkseid, sabe? Porque são todos parecidos, sabe? Parece que vêm todos no mesmo lugar, parece que eles são primos, sabe? Vão passar o Natal juntos. Ou compram as roupas todas no mesmo lugar. Não é possível, sabe? Todos se vestem igual. Todos são roxo, parece que saíram da Madhouse. É cinza ou é roxo? Não, eles são roxo, cinza. Tá na paleta do roxo, tá? Tipo, é que parece azul, mas é roxo. Tá? Vou falar que os caras têm cor salmão também, vai se fuder. O Galactus às vezes tem. De qualquer forma, a parada do crossover. Será que esse é meio que um padrão? Porque agora a gente tá tendo Batman e Superman junto. Que provavelmente. Eu já falei que. Não falei em nenhum lugar, nem falei com vocês. Pra mim, o plot final do filme é que, sabe o símbolozinho que tem lá, Batman e Superman? Ele vai dar cross e vai ser a guerra dos três grandes, Batman, Superman e Mulher Maravilha, os três símbolos juntos. Que é uma história da HQ, um arco que passou nas HQs, pra quem não conhece, não lia as periódicas. Que eu acho que é o que vai acontecer. E eu acho que talvez a gente tenha vendo, porque os Vingadores é meio que isso, é meio que crossover e tudo que vai acontecer. Será que essa é a nova onda? Agora um monte de super-herói faz crossover e é isso. Mas cara, eu acho crossover legal porque ele permite tramas maiores. Eu acho que o Batman Superman vai dar a brecha pro Apocalipse e isso vai fazer criar a Liga da Justiça. É o que eu acho. Mas tanto faz o que eu acho. Eu quero ver eles juntos. E eu tenho personagens que eu pessoalmente não quero um filme solo. Eu prefiro ver eles juntos. Eu não aguento mais filme solo do Lanterna Verde. Não. Eu não quero ver filme solo da Mulher Maravilha. Eu prefiro ver eles no universo Liga da Justiça do que ver eles separados. Digamos, eu não quero um filme da Mulher Gavião, vai tomar no cu. Sim, mas até aí, assim, eu entendo que você tá falando plenamente. Tipo, é legal, muitos personagens realmente não merecem um filme solo. Eu acho que é até legal pra dar espaço pra, às vezes, uns personagens que são muito mais interessantes, como Pantera Negra, de ter um filme solo e tal. Capitão Marvel, Pantera Negra, Shazam, Doutor Estranho, todos ganham filmes solos, esses são bons. Mas também você cria, assim, é legal ver o crossover. Crossover é uma parada bacana. Todo mundo gosta. A gente tinha uma ideia, talvez a gente faça, nunca se sabe, a ideia da batalha dos crossovers aqui, né, de fazer o E-Treta, né, de brincar de crossover, sabe, botar dois personagens no mesmo universo pra lutar, a ideia é legal, é bacana, porque, mas se feita direito, assim, sabe, se for uma parada pra diversão, que seja pra diversão, que seja pra batalha, sabe, se for uma, mas você gera também muitos probleminhas, assim, primeiro, muitos personagens num lugar só, né, o foco, qual vai ser dado, né? Cara, existem muitos probleminhas que a gente viu em Vingadores 2, ponto, tá ligado? Ah. É bem exemplo isso, assim, primeiro que você... O que acontece? Quando você tem Vingadores 2, aí falando sobre o filme, e o que pode ser os outros filmes de equipe e tudo mais, de crossover, é o quê? Você precisa primeiro ter um vilão que ele tenha um peso, tamanho, que ele consiga contracenar com todos os heróis que tem. Entendeu? É ponto isso, tá ligado? Porque ele tem que chamar atenção a ponto de ele igualitar com todos os heróis. E segundo, você ter um time pra construção de cena que você consiga mostrar na mesma cena um número grande de heróis, tá ligado? E isso é meio bizarro. Isso é muito difícil, tá ligado? Como a gente viu em Vingadores 2 que não saiu tão bem. Então, não é bem difícil por causa que realmente é difícil. O problema é que todos os atores querem seu tempo de tela. Todos os atores vão ter esse tempo de tela pelo cachê que eles ganham, tá ligado? Tipo, você não tem muito o que fazer. Você pega filmes como X-Men, os antigos, às vezes era o foco no Wolverine e o resto aparecia junto. O Ciclope, que é tecnicamente um personagem importante, ele mal aparecia. Ele aparecia nas cenas de ação, tacando laser, é isso que eu tinha que fazer. Mas também tu vai ver quem era o ator do Ciclope, ninguém lembra. Tá, mas essa é a questão, não é necessário todo personagem ter seu, puta ator, seu tô momento ligado, dramático. Não tem, não, ele então... pode ser um, não tem que ter sido muito dramático, mas ele pode ser. Cara, mas aí que está, tipo, se ele for um puta ator e ele tiver um cachê tão alto, não vai adiantar ele aparecer pouco no cinema. Tipo assim, pensando no mercado, tá ligado? Tipo, ele tem que aparecer muito, tá ligado? Tipo assim, por que eu tenho o Tom Cruise no filme? Porque ele traz dinheiro, tá ligado? Então ter um puta ator traz dinheiro, tá ligado? Não tem o que fazer. é Just Money. Você fazer crossover assim é você ter uma porrada de personagens que todo mundo quer ver. Não é tipo assim, só pelo que os fãs querem ver. Não, é porque tem dinheiro pra caralho, tá ligado? Todo mundo quer ver Batman vs Superman, tá ligado? E foda-se. Não, e a DC tem vilões bons. Eu só espero, por favor, eu só espero que não seja o Brainiac. Eu não sei o que o DC gosta tanto nesse vilão, cara. Eu gosto, eu gosto dele, mas é muito chato. Eu acho o Brainiac muito chato. As histórias clássicas dele são muito boas, cara. Mas é. As o quê? As histórias clássicas dele são muito boas, cara. As histórias clássicas dele, ele é praticamente um computador. Ele é legal. Sim, mas quando botaram aquele corpo humanoide nele, aquele cara verde lá. Mas o Brainiac, ele foi criado realmente como o fantasma do computador da guerra. Essa era a ideia dele, era a referência da época e, tipo. Ele foi construído sempre com essa ideia, entendeu? Ele funcionava muito bem naquela época. Ele virou um alienígena verde e obter colecionador. É muito mais agora. Que chato. Agora, 2000, sabe? Antes não era assim, sabe? Assim como a boa parte das boas histórias eram muito melhores antes. E hoje em dia, o meu medo, o meu grande medo, assim, a gente tá vendo agora grandes crossovers, grandes equipes juntas, tudo. O meu medo, não é nenhum medo, eu tô vendo acontecer. A merda das publicações dos quadrinhos acontecendo no cinema, de que você tem 1 bilhão de histórias, 1 bilhão de personagens, você não consegue acompanhar todos ao mesmo tempo, é coisa demais pra você ver, tá ligado? Você fica perdido, e aí, de repente, o que era uma coisa sensacional, que gerava um lucro absurdo, começa a criar uma debandada. Cara, o que eu espero que aconteça foi acontecer pra mim no primeiro Vingadores. Mas eu até hoje, eu não vi o Thor 1. Eu não vi. Quando eu vi o Vingadores, eu não tinha visto o filme do Thor. Não me fez falta, não deixei de entender nada. Eu espero que se mantenha assim, sabe? Porque os personagens bons do cinema, que eles são simples. Não tem aquele negócio, ah não, o cara perdeu uma irmã na edição tal, que cruzou com a prima do cara lá. As histórias, quando são juntas, só tem que saber que herói é o quê. Os enredos individuais delas não se cruzam. No máximo, o Loki. Eu tenho mais medo disso que você falou agora na DC. Por todo aquele negócio da DC ser mais realista e blá blá blá. Que eu acho que uma hora eles vão ter que pegar e fazer assim, foda-se o realismo, tá ligado? Eles já estão fazendo isso, mas não. Tá ligado? E o Super-Homem? Eles têm um Super-Homem, tá ligado? Tipo, eles têm o cara mais irreal que existe, então, pô. Né? Mas mais do que a Marvel, tá ligado? Porque a Marvel, ela amarra bem o seu universo, mas acho que ela vai conseguir entender que precisa, os filmes precisam existir por conta própria, entendeu? Acho que o Guardião da Galáxia se preocupa isso, sabe? Ele se mistura no que tem que se misturar, mas ele tem um enredo próprio. O Guardiões da Galáxia, pra mim, ele é o melhor filme até agora desses. Exatamente porque ele não depende dos outros, sabe? A conexão dele é mínima e sutil. Agora, se você... Eu gostei, por exemplo, bastante do Capitão América 2. Mas ele é um filme que tem bastante coisa que vai ser carregada... Foi carregada para os outros filmes, entendeu? Tipo, pra quem viu Vingadores 2 sem ter visto Capitão América 2, perdeu algumas coisas. Mas tem um detalhe. Pra mim, o Capitão América foi um caso à parte. Porque o América justamente virou o centro do cinema. Capitão América deixou de ser filmes do Capitão América. O Soldado Invernal teve os caras lá, teve a SHIELD, e o próximo é o Guerra Civil. O Capitão América, na minha opinião, já virou tipo Vingadores. Ele é pra ser o grupo. Então, mas é pra ser uma história do universo. Ele é o que conecta tudo. Aí é que cria o precedente pra... É beleza, isso aconteceu agora com esse filme e talvez daqui a pouco aconteça com outro. E o problema é, eu não tô falando especificamente do agora, o que eu tô falando é a previsão do que, uma coisa que eu vi, eu acompanhei, eu vi isso acontecendo nos quadrinhos, sabe? No começo é legal, no começo é bacana, no começo tá tudo dando certo. De repente, quando você vê a merda, já deu errado, entendeu? Sabe, tipo, é muito delicado essa parada. Você tem que tomar muito cuidado, sabe? E o dinheiro colossal que essa porra tá dando é o que você precisa pra dar errado, tá ligado? O bom, pelo menos, já... Mas o bom é que não tá tudo junto. Os filmes são espaçados. Eu acho que isso até dá tempo pras pessoas verem. Porque um filme em outro, é um filme dois por ano, sabe? Não é que nem quadrinho, que é um monte lançados mensalmente. Eu acho mais simples. Mas a gente tem que rezar pra que não aconteça nada. Lembra que sempre existe a esperança de coisas como Demolidor, então seu cantinho e foda-se. Não, sim, esse tipo de coisa ainda vai salvar, mas é o que eu falo é, pelo menos pra mim, eu sou diferente da maioria. Eu a maioria dos filmes, pra mim, não me agrada. Eu, a minoria que me agradou até o momento, sabe? Então, eu fico muito receoso com isso. Eu ainda vejo muita coisa, muitos problemas. E pra mim tem muita coisa que melhorar. E o que esperar do crossover, que era a pauta principal daqui? Não tem muito o que esperar, na real, porque não tem que saber. Que o filme do Quarteto Fantástico. A gente tem que ver o Quarteto Fantástico, a gente não sabe o que vai rolar dos X-Men depois, né? A gente tem que ver o filme do X-Men, tem que ver o filme do Quarteto Fantástico, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer. Por isso que a gente vai pro próximo bloco. Me diz que você tentou cantar com a música. Não, eu só falei Jon Snow. Pô, fica aí, you know nothing. Falei, caralho, fala Jon Snow logo. Uma referência a Game of Thrones que eu não peguei, porque eu nunca vi Game of Thrones na minha vida. Não, mas você já escutou You Know Nothing, Jon Snow? Não, eu já escutei, porque eu... internet. Sabe, eu não conhecia essa música. Pior que eu falava, fala You Know Nothing. E eu falei, caralho, velho, fala Jon Snow, eu tive que escutar um Jon Snow ali. É Jill Scott e seu álbum Uma. É. A gente vai falar aqui de um pouquinho de videogames, não especificamente videogame, mas mais de mercado, né? Que é onde o Carlos brilha. Né, cara? Brilha muito no Corinthians. Ele brilha muito. Porra, tão gordo quanto o Ronaldo. É, você precisa dar uma corridinha, fazer um Cooper. Não, você já voltou na academia, né? Relaxa, fica forte. Não, eu tô falando que você precisa fazer o Cooper, vai ficar com o Cooper feito. É. Cara, não posso perder. Não posso perder as oportunidades que vem na vida, elas são entregues, você tem que aproveitar elas. Porque nesse podcast eu vou sempre fazer que eu fizer uma piada ruim, eu vou lembrar. Pelo menos eu sei o que é PIB. Então tá bom. Olha só. Se você sabe que pessoas não tem mais de um milhão de pessoas no Canadá. Então o que que aconteceu? A China é um país muito fechado, ditatorial, sei lá o que, imperador, todo mundo tem que cortar o cabelo igual, todo mundo sabe disso. Mas acabou de sair a notícia de que foi legalizada a venda de videogames na China. Agora os chinesinhos vão poder jogar seus PlayStation 4, os seus Xbox One, né, e os da Fazenda não vão jogar nada, porque eles vão continuar vivendo como escravos, comendo cola sem sapatos. Mas não é isso que importa. O que importa é o que acontece com o mercado. Carlos é a pessoa certa pra explicar. Tá, vamos explicar um pouquinho a notícia, né. A China, desde quase 100 venda de consoles, não necessariamente de jogos dentro da China, tanto que LOL bomba na China, né, esse tipo de coisa, né, mas eles não proibiram a venda de console, Xbox, PlayStation, tipo de coisa, e foi liberado, como o Lucas falou, e são um pequeno mercado, né, da chinês, 1,2 bilhões de pessoas, né. É, gente... esses 1,2 bilhões, 5% tem dinheiro pra comprar um console, que vai custar o valor de 4 escravos e meio. Cara, mas olha só, provavelmente o que pode acontecer, se já não acontece, é que a produção inteira é feita na China, tá ligado? Uma grande parte da produção deve ser feita na China, ou em Vietnã, ou em Bangkok, é uma parada assim, tá ligado? Tipo, nesse tipo de coisa. Nesse tipo de coisa, a produção ali deve ser mais barata. Duvido muito que o PlayStation deve ser o preço absurdo, tá ligado? Ó, eu garanto que vai estar mais barato que no Brasil, e vai vender mais também. Não, sim, entendeu? Mas o que eu tô falando, por exemplo, é um mercado que hoje, pros consoles, que PlayStation 4 e Xbox One não estão tendo a venda que muitas pessoas esperavam, nem nada demais assim, tá ligado? Até o PlayStation 3 foi muito abaixo do que a gente esperava. E, nesse quesito, pode acontecer um bust, não somente pro PlayStation 4 e Xbox One, quanto também pro PlayStation 3, tá ligado? E Xbox 360. Até pra Nintendo, quem sabe, nesse tipo de coisa. De dar mais longevidade a esses os consoles antigos. Porque como tu falou, ah, beleza, uns 5% vão comprar o PlayStation 4 e o Xbox One. Até mais um pouco, talvez. Mas 5% da China é coisa pra caralho. Não, como eu falei, mesmo sendo poucos gente, mesmo muita gente morrer, eles ava por eles poderem comprar nesse videogame, esses poucos por cento é uma fatia grande pra caralho. Cara, mas eu vou, assim, eu tenho... amigo que foi pra China e tal. Essa realidade de que a gente vê de que a China, nossa, fodida, tipo assim, pouquíssima gente, condição, ela não é tão assim, ultimamente, ela vem mudando já há algum tempo, sabe? Na verdade, o que acontece na China, aí bate estudos que eu li na faculdade, é que a mudança demográfica na China é o seguinte, tipo, nas grandes cidades, como por exemplo, Pequim, até Hong Kong um pouco nesse quesito, tá ligado? O Shaoqing, esse tipo de coisa, esses aos. Essas cidades maiores assim, né, Xangai, claro, elas, dentro delas, a população que tem uma renda bruta, uma renda per capita, é muito boa, entendeu? É um país quase avançado. Só que ela tem a área camponesa que abaixa muito o nível de ganho da população chinesa, entendeu? Então, tem essa três áreas na China. Urbana, a industrial e a... Esqueci o que é. Isso não é camponesa, é o nome de... Agricultura. A agricultura é pobre, a urbana tem dinheiro e a industrial é escrava. E não só isso, você entendeu? Eu esqueço também que grande parte da China tem um grande deserto, tá ligado? Então, sim, uma boa parte da China também não é tão habitada, esse tipo de coisa. Nesse quesito, esse mercado que tá se abrindo para as empresas agora, cara, tipo assim, pode vir a ser um boost de vendas, como eu falei, até mesmo nesses consoles mais antigos, como o PS3 e o negócio 4, que pode dar uma injeção de dinheiro, principalmente pra Sony e Nintendo, que vem mal das pernas, que é, pô, eu acho que os caras, quando eles receberam essas notícias, é tipo aquela cena do Senhor das Armas quando cai o Muro de Berlim, entendeu? Quando abre as portas da União Soviética, o cara tá tocando champanhe, comemorando, quase batendo uma punheta, tá ligado? É aquilo que os caras estão fazendo. Mas eu ouço dizer que, assim, se a China, se acontecer, pode... É muito difícil o mercado ficar exatamente dividido entre as três, Nintendo... Até porque ninguém compra Nintendo, Sony e Sony, sabe? Porque eu acho que vai acontecer o seguinte: o console preferido dos chineses vai disparar no mercado e dominar. É isso. Eu acho que é bem prático, sabe? Pelo menos é a minha visão, porque eu, do nada, milhões e milhões de pessoas compram, sabe? Eu não sei porque, eu posso estar sendo idiota de novo, mas eu acho que agora, nos próximos jogos, nos próximos anos, o número de personagens chineses vai aumentar. Você acha? Você acha? Já tá... Mano, o jogo que mais vai vender agora vai ser aquele... Qual é que é? Sleeping Dogs. Que é o GTA da China lá. Vai vender pra cacete, mano. É Japão, velho. Nossa, mano. Cara, não vai, é China, a SEGA vai criar um tríade, vai acabar com o Yakuza, tá ligado? Não, vou fazer o Tomb Raider chinês, velho. Eu tenho a mina lá, Tomb Raider chinesa. Ó, tem coisa pra caralho. O Assassin's Creed na China vai rolar, certeza. Ah, esse, putz, esse vai. Putz, esse, esse vai. Esse vai, de certeza, mano. Nossa. Vai rolar o Call of Duty da Camboja, tá ligado? Shandong Luneng 5 estrelas no FIFA. Né, mano? O bagulho vai ficar louco, cara. Você não tá ligado, velho. Cara, mas é o pior, cara. Você falou isso, meio... Mas é verdade, cara. Vai acontecer mesmo. Vai ter muito mais coisa da China, vai. Vai ter muito mais chinês, né? Cara, vai. Vocês podem... daqui a pouco vai aparecer uns 3 chineses no Street Fighter, uns 4 chineses em Mortal Kombat. Não, já tem chinês lá. Vai ter muito mais agora. Mas... Fudeu. Eu posso que vai do nada, de um dia pro outro, o personagem mais picado do Street Fighter vai ser o Jin. Tipo, do nada, né? O que aconteceu, né, cara? Esse jogo que eu jogava, ele que tá rolando agora, né, mano? Porra, aconteceu o Dita soltando o Hadouken, porra. Né, mano? Vai entender, cara. Porra, tô jogando aqui o Gran Turismo, o que aconteceu? Por que esse Jack Motors tem 600 cavalos? Não tô entendendo isso aqui, hein? O Google, onde que a Chery é a melhor montadora, cara? Porra, que isso? Não tô entendendo, tem alguma coisa muito errada aqui. Bem... a questão é a seguinte: vai mudar o mercado, não tem como evitar isso. Muita gente, eu acho engraçado, muita gente vai falar de jogo, ah, vai lançar tal jogo, nossa, o mundo dos videogames, tá rolando muita remasterização e sei lá o que, blá blá blá blá. Mas é esse tipo de coisa que realmente muda o mercado. É, claro que a remasterização, os jogos, os lançamentos influenciam, mas quando uma grande fatia do mercado é afetada de uma forma tão brutal assim, isso realmente muda. Independente dos jogos que tenham ou não, isso vai mudar muito o mercado. Vai mudar... Quero ou não, o Carlos pode falar disso muito melhor do que eu, e pode até falar se eu estiver falando merda. É, vai alterar preço de jogo, quem sabe? Vai alterar preço de console, né? É possível, né? Não sei, posso estar falando merda? Cara, vai variar muito, porque, por exemplo, provavelmente uma coisa que prende muito o preço de console e tudo mais assim, na verdade, consoles, ele, em diferentes regiões, eles são vendidos por preços diferentes, né? Isso é bem, quase bem notório. No Brasil tem um preço, às vezes tem outro. Aqui tem um preço, duas casas e três apartamentos, né? Esse é o preço. Mas isso varia muito também com questão de produção e tudo mais. Acredito que a produção asiática deve ser muito elevada. A China vai aumentando o preço muito de produção, tá ligado? Vai ficando caro produzir na China, por incrível que pareça. Então, por isso tem que ir pro Vietnã, tem que ir pra outros lugares. Não sei se vai mudar tanto assim. O que pode mudar é o que a gente falou de... algumas coisas aí nos jogos mesmo, entendeu? Eu não sei muito se a plataforma vai mudar, se o console vai mudar, entendeu? O que pode acontecer é mais promoção, os caras querendo fazer boost de venda, entendeu? Esse tipo de coisa. Daqui a pouco a Sony deve estar lançando uma loja só da PlayStation na China, esse tipo vários de coisa. Vários PlayStation, entendeu? Vermelho, vários Sony vermelho. Mano, precisa de uma coisa, eu vou desistir de novo de jogar Street Fighter na internet. Eu já apanhava dos japoneses, agora eu vou apanhar chinês também, mano. Vai se fuder. Fudeu de vez, né, cara? Porra, não dá pra jogar com asiático. Os caras pegam o Chun-Li mesmo, você sabe que você perdeu. E um nick asiático. Pegando o Chun-Li, você perdeu. Eu ainda espero continuar a disputa no Gran Turismo. Eu quero saber se vai alterar muito os charts mundiais. Espero que não. Cara, eles vão voar daqui a pouco os carros chineses. Tá voando os carros chineses. Eles vão passar por cima das curvas. Ah, mas chinês não é. Vai ter um Jetson chinês, cara. Chinês e corrida não se dá muito bem, não. Os britânicos ainda não. Não, os britânicos viram. Os britânicos. São, em teoria, melhores. Assim, os japoneses é que eles jogam muito mais. O japonês é clique, depois tem que clicar muito. É. Eles têm mãos japonesas. Coisas que ficar indo devagarinho, com precisão, não é o parada deles. Bom, assim, o melhor corredor de Gran Turismo na atualidade ainda é o R-Shooter, que é japonês. É, mas você tem muito britânico e tal, você tem um brasileiro aqui, outro ali, tipo o Lucas Dantas, pá, mas é uma coisa assim... né? Outra coisa, outra história. Não, mas vai mudar. O mundo dos videogames vai mudar. Uma decisão que muita gente às vezes nem tá prestando atenção, né? Mas vai alterar muito a forma como jogamos e vemos os videogames. Então, bora pro próximo. Olha, acho que todo mundo aqui que está gravando esse podcast conhece o famoso Tinder, né? Tinder, você encontra garotinhas fogosas a fim de um lesco-lesco, né? Todo mundo conhece esses sites de encontro e tudo mais, mas existe um outro site ali que é o tal de Ashley Madison, que ele é feito com um objetivo simples. Você está casado, aproveite o tempo... trai a sua esposa e coma alguém diferente, que também é casado. Vamos cornear geral. Esse é o objetivo do site, que tem milhões de usuários, mais de 100 milhões de usuários presentes ali, 100 milhões de pessoas querendo cornear alguém, é um número bem preciso. E aconteceu uma coisa sensacional esses dias aí. Hackers invadiram o tal do Ashley Madison e liberaram a lista dos usuários. Olha só que beleza, minha gente. Cara, só tem uma coisa pra dizer, velho. Primeiro de tudo, um detalhe desse site. Se você registrou uma vez nele, você tem que pagar $20 pra ter as informações deletadas. Me chantagem. Chantagem. Se você registrou, se fudeu, otário. Se você é visto como trair a mulher, nem você pague $20. E pior que o cara que teve o nome revelado pagou $20 e ainda mantiveram os dados deles. Eu sei de uma coisa, esse cara ganhou na loteria. Porque ele pagou pra terem todos os dados deletados, não foi deletado, só isso tinha motivo pro processo, e ele teve todos os dados deles revelados nacionalmente, internacionalmente. Esse cara ia tirar uma nota num processo desses porros idiotas. Vai perder tudo na separação com a mulher. Nossa, o cara vai perder a mulher e vai ficar rico. Ótimo. Cara, ou então a mulher vai processar ele e vai levar metade da... Eu tô falando. Ele vai ficar rico e a mulher vai tomar todo o dinheiro dele na separação. Cara, na minha opinião, quem se registra nesse site é trouxa, velho. Porque, porra, vai numa porra de uma casa de swing, seu deficiente mental. Mano, isso só paga uma puta. Né? Cara, irmão, olha só. Você já vai ter que pagar $20 aí, tá ligado? $20, tu fatalmente tu consegue ir numa porra de um clube de stripper, tá ligado? Pega o nome da stripper. Pega o número. Dá um olhada pra ver se paga mais caro. E, porra, dá pra casa. Ou vai no Tinder mesmo, usa o Tinder logo. É Tinder, Hot or Not, morrer da vida. É, o Dinos aqui em Florianópolis, velho, tem balada de swing. Velho, as baladas são legais. Tem as strippers, tem a galera lá louca pra uma foda, não quer compromisso nenhum. Isso, tem dinheiro que casal não paga, velho. Velho, porra, chama teu, convence tua mulher, vai os dois se divertir, vai trair, vai se foder. Isso vai é se muito, tomar no cu mesmo. Isso é muito mais coisa de americano. Pra mim, o americano tem muito essa parada de se cadastrar em sites de putaria, sei lá o que, tá ligado? Não é meio que a cultura deles, assim, porque no Brasil não rola muito isso, né, mano? Tipo, Os caras têm site, os caras pagam mensalidade em site pornô. Nossa, eu acho isso é uma idiotice tão grande, né, mano? Sei lá, cara, eu não sei qual que é a necessidade, assim. E assim, o site é de chantagem. Os hackers, inclusive, atacaram com base no... Porque eles são contra o site, meu. É site de chantagem, você já falou que bem, como você bem citou. Acho que alguém foi coordenado, velho, decidiu se ligar no site. Cara, assim, segundo os hackers, eles falaram assim... É que eles não concordam com a política do site. O site fala, sei lá o que, cagado, tudo mais. Não concordamos com esse site. E eles ameaçaram. Eles falaram, a gente tem aqui, invadimos, estamos todos os dados. E se vocês não pararem o serviço, a gente vai liberar. Eles, os caras não fizeram nada, eles liberaram e foda-se, tá ligado? Agora que eles liberaram dois caras de exemplo. Sim. E um deles foi o cara que tinha pagado pra deletar tudo. Sim, cara. Só que assim... Eu realmente não entendo, eu só sei que é um saco você abrir o Pornhub e essa aba desse Ashley Madison ficar aparecendo, pelo menos vai parar, né? Não, o pior é quando você clica na parada, vai pro outro site e começa a abrir, tá ligado? É, mano, esse Ashley Madison é o que mais abre aba, recentemente. Cara, eu só uso o TubeGallery, velho, não uso nenhum desse aqui, eu não uso o RedTube, não uso nada disso. O Pornhub, o legal é que é Full HD, né? Tipo YouTube, Full HD, pá, marca, bacana. É, mas é o pessoal do Pornhub que é dono de vários deles. O Pornhub tá fazendo realidade virtual agora, mano. Os caras são foda. Os caras são foda, nossa. E depois, né? Porra, cara, depois nego diz que pornografia. Cara, é foda, mano. É foda. Foda em vários sentidos, né? Foda em vários sentidos. Mas aí vocês imaginam, como é que fica a situação do cara que tem o nome exposto ali? Fudeu, né? É bom. Fudeu de vez, já era. Perdeu. O cara não basta pra te falar o que o cara falou. O cara falou que só se registrou de curiosidade. Cara, uma rede social que é feita de casados, velho. Tá, ele traindo. Pagou $20 pra tirar algo que ele só se registrou de curiosidade. Sim. Parabéns. Parabéns. Com certeza, né, meu amiguinho? Eu falei, vai dar separação essa porra, se fudeu. Esse cara se fudeu muito. Quer dizer, vai ganhar uma grana no processo, mas vai perder tudo na separação, de qualquer forma. De novo, pornografia aqui presente no Gasp, né? Tá virando um termo recorrente. Imagina o seguinte, imagina como é que eu acho na medição do Canadá lá que só tem 1 milhão de pessoas, mas todo mundo vai se conhecer, mano. Aí você. O Canadá é uma grande casa de swing. Bem. É isso, Canadá, a grande casa de... O Canadá, a grande casa de swing do mundo, é isso? Essa é a nova definição. Nova definição do Canadá. Mas é isso, vamos para o melhores e piores, que a gente não tem mais o que falar de notícias. Melhores e piores. Ah, melhores e piores, nossa vinheta mágica. Dá licença. Maravilhosa, magavilhosa. Mas eu vou te falar uma coisa que também é maravilhosa. Eu acho que a voz do Crive também. Cara, a pessoa da Ashley Madison tinha que contratar o Crive só pra quando você fizesse cadastro no site. Aí ela fala, bem-vinda, Ashley Madison. Era a voz do Crive. Nossa, assim, porra. Sedosa, né? Aveludada. Nossa. Eu odeio essa vinheta. Não, essa vinheta é maravilhosa. Uma vinheta incrível e sensacional, né? Arthur, melhores e piores, o que você tem pra gente hoje? Cara, Melhores Piores, o primeiro é um que muita gente já deve ter visto. Filme do Homem-Formiga. Um filme muito bom, bem agradável, bom humor, divertido. Eu gostei do filme. Não tem muito papo nesse, querem comentar alguma coisa do filme? Eu achei um filme legal, eu gostei. Eu falei que uma das coisas que eu mais gostei foi o fato de ele se liga com os outros filmes, tem algumas coisas importantes, mas ele não é tão dependente do restante dos filmes da Marvel. Acho que a ação ela é bem construída. Tem o toque engraçadinho de quando ele tá pequeno, né? O Thomas, o trenzinho, tá? Mas é um filme legal. É um filme ok. Pra mim é melhor, muito melhor que Vingadores 2. Eu não vi, não vou falar nada. Não vi, não tem opinião, né? Não vi. Ou você tem uma opinião, mesmo sem ter visto. O importante é ter opinião. Cara, então eu vou te dar minha opinião. Eu não sei. Bem, Porra, eu fiquei mudo e falou mal aí no fundo. Recorder. Você vê? Coisa louca, né? Arthur, qual é o seu segundo? Cara, o meu segundo é bem simples, na verdade. Que é a segunda parte das HQs, A Noite das Corujas. A parte A Corte das Corujas, que saiu nas bancas um tempinho. Eu li recentemente. E gostei bagarai. Não tem muito o que falar. Eu já adorei a primeira parte, uma das coisas do Batman que eu li em anos. Melhor história do Batman. Agora eu tô esperando a terceira parte e tô esperando poder jogar o modo do jogo. Mas você leu na edição definitiva, né? Sim, que tem junto o anual do Batman, que são quatro histórias, que é do Alfred e do Gelo, são muito legais. Sim, sim. Eu li nas semanais e é uma história legal, eu gosto. Carlos. Pô, eu tinha bastante, semana passada também tinha, tá? Mas não rolou. Mas eu vou escolher dois que pra mim são duas das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. O primeiro, puta, que série foda, tá ligado? É tipo assim, ela não é incrível, mas tipo assim, eu acho que é a série que fala com os principais assuntos da atualidade, tá ligado? Tipo feminismo, tipo divisão de raça e questão de pessoal... divergências de gays com héteros, essas divergências, esse tipo de coisa. E mais coisa ainda, eu acho que é a série que mais mexe com esse tipo de coisa, que é Sense8, gente. É uma série, putz, o Wachowski não faz uma coisa tão boa assim, porra. Eu gosto de Cloud Atlas e eu gosto um pouco também de Speed Racer, mas é melhor, tá ligado? Eu gosto muito de Speed Racer. Entendeu? E, putz, Sense8, o roteiro é bem legal, ele te mantém em cada episódio, entendeu? É aquele episódio que tem aquele encaixe pro final e tal. Os personagens são bem divertidos de se acompanhar, tá ligado? Tem umas meninas muito gatas no Sense8, puta que pariu. E a série é a primeira coisa que eu mais gosto, que é a série que ela pega a família tradicional brasileira, esfaqueia 20 vezes, joga no lixo, bota fogo e sai pro abraço, tá ligado? Sai pra festa. Ela faz literalmente isso, porque é sexo gay. E aí, Levi, é LGBT. Cadê o aerotrem? É porra. Hã? Cadê o aerotrem agora? Cadê? Moleque, porra, eu tô falando sério, cara. A série tem umas discussões muito foda, tá ligado? E pra mim, a minha opinião sobre a série é uma série que fala muito mais entre conexão de pessoas do que realmente do que o fundo que é a ficção científica colocada pelos Wachowskis ali e tal. Não é a parte principal essa conexão e tal. São outras coisas muito mais além. E quando a pessoa vai ver Sense8, não vejo Sense8 assim, esperando uma série a la House of Cards, a la, sei lá, Breaking Bad, que é uma série muito bem fechada no seu mundo, que puta, tem um puta roteiro, o cara quatro, não. Venha esperando uma série que, tipo, ela vai te trazer uma porrada de discussão na tua cara, entendeu? E ela vai jogar esses pontos de discussão, e se ela vai fechar isso ou não, mas espere as próximas temporadas, tá ligado? É uma série muito maneira. Você acha que vai ter continuação? Ou já ela... vai, já foi anunciada a segunda temporada. Já. E o segundo, cara, eu acho que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Falando muito sério. Que é Vidas ao Vento, do Hayao Miyazaki. Que, putz... Eu tenho que ver esse filme, eu não vi ainda. Cara, é lindo, tá ligado? Tipo, eu vou usar a definição que o Jurandir Filho usou, que é simplesmente uma obra de arte. Ponto, não tem o que falar. Tipo, não é filme, não é outra coisa, é obra de arte, tá ligado? O que o Miyazaki faz com esse filme, com tantos outros, é absurdo. A construção de roteiro... os personagens, a importância que eles têm, tipo, o peso que tem nas discussões e tudo mais, e as aquelas discussões, as falas, mas que é tipo, a animação é tão linda, tá ligado? Tipo, a forma como vai se encaixando o sonho junto com a vida real e tudo mais, cara, uma construção de cenas, construção de ângulo e tudo mais, é de uma fofura, de uma inteligência, de tudo tão incrível que... Eu não vou falar que é um dos melhores filmes do Estúdio Ghibli, ponto, tá ligado? E eu não vou falar que é um dos melhores filmes do Miyazaki, eu vou dizer que é o melhor porque eu gosto muito dos outros, cara. Por exemplo, eu adoro Nausicaa, por exemplo. E Totoro, esse tipo de coisa assim, mas porra, é um dos melhores de Miyazaki, putz. Volte a fazer filme, seu filho da puta, larga esse resto que vocês estão fazendo, faz filme desgraçado, tá ligado? Eu fico pensando o que vai ser do Ghibli agora que... Foi anunciado, né, que o Princesa Kaguya vai ser o último filme do Takahara e o Vidas Aventuras provavelmente foi o último filme do Miyazaki. O que vai ser do Ghibli sem esses dois gênios, entendeu? Porra, volta a fazer filme Miyazaki, por favor. Bem bacana. Eu também tinha muita coisa pra falar porque acumulou das outras semanas. Mas... Primeira coisa é o que tá tocando aí de fundo, agora, que é aquele cara que tava falando de recorde. Que é o novo álbum do Robert Gessler, que é o Covered, que é um álbum de jazz, basicamente. O Robert Gessler, pra quem não conhece, ele é um jazzista, pianista, famoso. Chegou a ganhar um Grammy, se eu não me engano, pelo Black Radio Volume 2. Ganhou no quesito, acho que foi Soul, acabou ganhando. Ele é um músico excelente, um excelente músico. O Black Radio 2, inclusive, é muito legal. E ele veio com uma proposta nova nesse álbum, que eu acho que era um pedaço do que ele tava falando ali, que acabou vazando, que é um álbum ao vivo, que é com o objetivo de ser ao vivo. Então ele reúne uma galera que ele conhece e tal, em um lugar, assim, pra gravar mesmo, um álbum ao vivo, mais contido e tal. E o objetivo dele nesse álbum é simples: eu não quero tocar aquela música ou realmente construir um grande álbum como eu fiz no Black Radio, que é um álbum muito grande. Eu quero fazer música que eu acho legal, sabe? Músicas que eu coloco no meu iPod pra eu escutar e que eu acho divertido, que eu acho interessantes. E basicamente é isso, o que tá tocando agora. É um álbum muito legal de jazz. Pra quem tem esse bloqueio com o jazz, sabe? De, é muito chato, é muito complexo, eu preciso entender muito de música. Não, cara, só tem que ter ouvido, velho. Não, justamente. Cara, pessoas não. Caralho, não consegue. Olha só, você já ouve pagode, você já ouve funk, tu ouve sertanejo, teus ouvidos sangram. E aí quando aparece aquela coisa que vai lá curar teu ouvido, você fala, não, mas é muito complexo. Enfia o complexo no cu, cara. Cara, mas queira ou não, as pessoas, elas não... O jazz, ele é mais difícil pras pessoas, porque ele é mais complexo pra você entender, sabe? Queira ou não, é assim. Eu acho que, claro, minha opinião vai ser diferente. Eu gosto muito de música, aprecio música de um jeito diferente. Mas o legal desse álbum é que eu acho que ele não tem nenhuma dessas barreiras, porque é isso mesmo, ele é divertido, nice, vibe, sabe, legal, cool, você escuta, segue numa boa, ele é um álbum que eu escutei várias vezes já, exatamente por ter essa sensação bacana de estar escutando, sabe, que ele conseguiu pegar essa vibe mesmo de música que você bota seu iPod pra você escutar. E é muito legal o Robert Gessler, além de que ele é um baita músico fudido, né? Então ajuda pra caramba. Meu segundo é... Eu sou fã pra caramba de Sherlock Holmes. Eu li todos os livros, sou muito fã. E eu demorei muito pra ver a série. Eu queria muito ver, mas eu ficava pensando que é uma série que, assim, cada episódio é um filme. Tem mais de uma hora e meia por episódio, tem 3 episódios por temporada e demora um século pra lançar. E eu ficava muito com o pé atrás porque eu gosto tanto de Sherlock Holmes. E aí eu falei, não, eu vou assistir, agora eu vou assistir essa série. E que série incrível, cara. Eu fiquei muito surpreso. Primeiro que o Cumberbatch e o Bilbo Bolseiro são dois atores excelentes. O Cumberbatch, ele dá um show como Sherlock Holmes. É o papel que define o Cumberbatch, sabe? E o mais legal só da série... Um problema, né? Vai se fuder pra terminar de ver essa série, eu avisei. Cara, já... Essa é uma série que espera acabar pra assistir, velho. Mas é muito boa, cara. É muito boa, não me arrependo. Não, cara, tipo, a série é do caralho, tá ligado? Tipo, e não só eles dois, mas eu acho que quase todos os personagens que aparecem na série, eles são muito bem pontuados. Eles lembram muito os personagens. O criador da série atua, né, Lu? Sim, né? Tipo, e... Cara... Uma coisa que eu acho muito foda é o Moriarty. Tipo, o Moriarty Nossa. É tão louco quanto o Sherlock. Cara, tá que ator é perfeito que eles acharam pro Moriarty, tá ligado? É. Eu não sei. É incrível porque, pra quem não entende, não é o Sherlock Holmes clássico com a Bunny, tá? Eles fazem muita piada com isso, mas. É o Sherlock Holmes, só que nos tempos atuais. É, então tudo acontece na era moderna, com o celular. Como seria o Sherlock Holmes com um iPhone, sabe? Na atualidade e tudo mais. E eles conseguiram capturar perfeitamente tudo o que tinha de interessante nas histórias dos livros e tal. E colocar realmente, tipo, basicamente, quase que você tem quase um livro em um episódio, né? Sim, não, é praticamente um livro por episódio. O primeiro é um estudo em vermelho, né? Tipo... É, o segundo é o Cão de Baskerville. Isso, e assim, é muito legal toda a parte que já teve o trailer da próxima temporada. Que também é hilário, tipo. Nossa, eu tô muito empolgado pra próxima temporada e eu tô muito feliz de ter assistido essa série porque ela é incrível, cara. Eu fiquei muito feliz, eu sou um grande fã de Sherlock Holmes e ainda por cima ver uma série. A direção é fenomenal, a forma com a qual é o suspense. Porque o meu medo era eles pegarem o Sherlock Holmes e fazerem aquela cagada clássica de você esconder os elementos. Sabe, aí você deixa impossível descobrir. Não, eles fazem igual o livro. Mostra tudo, todas as informações que você precisa. Você descobrir, elas estão ali. Se você for realmente muito perspicaz, você vai sacar o que aconteceu. Sabe, porque ele te dá todas as informações e mesmo assim você não consegue descobrir. Porque é um suspense extremamente bem construído, sabe? Que é o que tantas obras falham em conseguir, sabe? Que elas simplesmente escondem o que você precisa saber, né? Mas é genial, a série é incrível, fiquei muito feliz, eu como fã de Sherlock Holmes, nossa, sensacional. Assistam esse novo Sherlock Holmes, tem no Netflix, as 33 temporadas já, e até com o making of. Sim, tem o especial de Natal também, que é do caralho. Tem, muito legal. Cara, tipo, putz, Lucas, porra, parabéns, essa série é do caralho, eu vou rever essa merda, cara. Essa série é foda, mano, agora eu tô no pique pra assistir... A próxima também, cara. A série é tão foda que eu botei minha mãe pra assistir e ela tá gostando. Pra caramba. Então. Bota sua tia pra assistir, vê o que o Dodô acha. Cara, ela não vai entender a primeira parte, mano. Ela não vai entender a apresentação. O que é isso? Você vai chamar de Dodô. Você vai chamar sua tia de Dodô, né? Você sabe disso. Cara, então é isso. Melhores e piores. Vamos encerrar esse podcast. Isso aí, mais um Gasp Show. Ficamos em tempo aí, acho que ficamos em 1h40 e poucos, 1h40, 1h30, não sei. Ficamos aí em tempo. Mais um Gasp Show, Trio Maravilha, mais uma vez, seu podcast de sempre, né? O seu podcast que não é um podcast qualquer, é mais um Gasp Show que vai se acabando. Não se esqueça de deixar seus comentários, dizer o que você achou, deem suas sugestões para o Pokémon Fusion. Coisas pra perguntar pra minha tia, sei lá. Vai saber, né? Sua tia vai virar uma mãe de nada. Não, sua tia vai virar um topic site, cara. Praticamente. Pra perguntar para o Dodô ou do Lucas. Praticamente isso. Então é isso. No Gasp Show, queria agradecer a todos vocês que participaram aqui comigo e a todos vocês que escutaram esse podcast. E até a próxima. Tchau. Falou, negada. Tá tendo... Ah, tá. Eu achei que era o Lucas passando o trailer do Carrossel, foi o site que eu abri. Tá atendendo. Aí tá lá o Siri no lado. O Cirilo.